Navio pirata número 25, distribuindo voadoras para todos os lugares. E aí, bucaneiros, bucaneiras, piratas, corsários e outros, todos lobos do mar. Sou o Daniel e estamos aqui com mais um Navio Pirata, o podcast que vem e saqueia seu vilarejo, rouba suas mulheres e come sua comida. Ao meu lado, como é real, a gente faz isso. Baseado em fatos verídicos. Baseado em fatos reais, nunca nos convide para nenhuma festa. E aqui ao meu lado, como sempre, o senhor mais normal de todos os tempos, Pedro Falcão. Porque não existe nada mais maluco do que a normalidade. Falcão, normalzão. Normalzão. Nada mais maluco que a normalidade. Meu Deus, como ele é normal. Pois é, cara. Como é que tá esse rolê normal aí, Falcão? Tá da hora, cara. Tudo normal. Tudo normal? Poxa, como esperado, mano. Tá tudo de boa aqui. E do meu outro lado, não tão normal, senhor Fernando Muccioli. Olá a todos. Eu acho que realmente eu consumi hentai demais na minha vida pra ser considerado normal essa altura do campeonato. Bem-vindo ao clube, cara. E nos acompanhando hoje neste navio sujo, porém cheio de amor e dinheiro dos outros, o nosso amigo segunda vez participante nesse rolê muito louco, senhor Jefferson Caiô. Diga oi. Olá. Dei aquele soquinho no ar pra comemorar. Sim, ele deu mesmo. Foi pequenininho, foi bem? Mas foi sincero. Foi compacto, foi sincero. Foi pequenininho, porém sincero. Mexeu um pouco o eixo da Terra, inclusive. Inclusive. E, bom... Duas coisas grandes aconteceram esse fim de semana, né? Várias coisas grandes aconteceram esse fim de semana. Uma delas foi final da Copa, né? Pô. Finaleira. Finaleira da Depois Copa. Depois do depressivo 7 contra 1 lá. Eu acho que a Copa acabou aí, tá ligado? Pra maior parte das pessoas. Já não tinha mais clima naquela época. A galera assim, tá bugiou, cara, tá ligado? Você vê como isso daí é um assunto, tipo, pesado. Pesado, assim, uh-huh. Mesmo. É uma amiga minha que ela tá fazendo um rolê por Israel agora. Tipo, agora. Em todo, uh-huh. Todos os tempos ela poderia fazer um turismo em Israel. Foi dar rolê em Israel agora, tá ligado? Uh-huh. E aí, ela não satisfeita, uhum. ela foi para o interior de Israel ainda, que é um Sim. lugar que é, tipo, mega inóspito e perigoso, assim, tipo, ainda mais nas condições... Altos mísseis caindo, tipo, assim, várias tretas que você não deveria... Granizo? Tipo... Granizo pra trouxa. É, exatamente. E aí, alguém faria isso, cara? Pois é, cara. E aí essa nossa amiga, ela parou num posto no meio do deserto lá, né? E aí, conversando, e aí ela falou assim, o cara perguntou, mas você é da onde? Eu falei, eu sou brasileira. Aí o cara fez assim, ela já tava esperando, puta, mais um cara que vai falando, mano, o que você tá fazendo aqui? É mó perigoso, vai embora. Não. Aí ele só levantou e fez 7-1 com a mão. Ela foi aloprada por um cara no interior do Iraque. No meio do deserto, num posto de gasolina, no meio dessa treta que tá tendo, cara. Pra você ver como é um assunto sério. Redneck israelita, tá ligado? Sério, é sério. Caceta, isso, cara. Mano. Pois é, pesado. Espetacular. Maravilhoso, cara. Nada mais ser então, no interior. Mas é, depois desse 7-1, né? Como eu diria falando. Que pra muitas pessoas acabou a Copa a partir daí, tá ligado? Mas... Sim, pra muita gente mesmo. Sim, pra muita gente. Porém, pro resto da sociedade, a Copa continua até domingo. É. E daí acabou. Exato. E aí acabou. Aí sim. Daí acabou. E daí tá todo mundo deprimido, querendo a Copa de volta mês que vem, tá ligado? É, porque a galera ainda tinha uma esperança que o Brasil, pelo menos, ia ganhar uma última vezinha, assim, né? Tipo... É, eu ainda tava esperando pelo Meca Neymar ali, tá ligado? Meca Neymar entrar em... Com seu exoesqueleto boladão, assim, né? Salvar o dia com 20 chutes a gol em 3 segundos, tá ligado? É, total. Mas isso total. Obviamente não aconteceu, tá ligado? Não, na verdade... Cara, aliás, eu deveria ter apostado. Esse foi o único bolão que eu acertei mentalmente. Ah. Sabe aquele bolão que você acerta? Que o Meca Neymar não ia aparecer. Não, o que o Meca Neymar... Porque eu fiquei pensando assim... Nossa, esse jogo vai dar 3-0 pra Holanda. Deu 3-0 pra Holanda. Eu deveria ter apostado na porra do bolão. Cara. Devia, cara. Deveria. Cara. Perdeu uma bolada. Perdi uma bolada. Do bolão. Pois é. Eu diria que você... Que merda. Se fudeu, né, cara? Não, e o pior que eu... Então, mas falando do jogo, vocês assistiram o final da Copa? Ou o jogo não, do Brasil? Cara, não, não, nem um pouco. Eu assisti um pedaço, porque eu tava acompanhando a final de King of Fighters. Sim. E tava acontecendo junto. Aí tava do então, lado, mas eu vi os gols, outro. Eu vi os gols da Holanda. É. Alguns. Alguns. É, eu vi. Eu acompanhei com os sons da cidade. Com os sons da cidade. Os sons da cidade me disseram que estava acontecendo. O do Brasil e Holanda eu não assisti, eu só fui ver depois. Eu não vi também. Eu não vi. Mas a final eu assisti, pelo menos o segundo tempo pra cima, e cara, foi um jogo muito chato, cara. É mesmo? Eu ouvi dizer, cara. Eu tipo assim, foi assim, tecnicamente, assim, pensando na técnica e na estratégia do futebol, uhum. foi da hora, porque sim. eram bons times, né? Tipo, ia, sei lá, né? Tinha uma batalha ali acontecendo. Jogo equilibrado ali. Equilibrado tal. E, nesse sentido, foi muito interessante. Mas, visto que essa Copa teve, tipo, gol pra caralho, foi mó emocionante, e OEA e essas coisas, foi meio tedioso. Assim. O Brasil e eu tava esperando, né? No mínimo, um pênalti, né? Final de Copa do Mundo ali. O time do Brasil se acostumou todo mundo a ver jogo. Agora é só goleada em cima do Brasil. Exato, 7-1 em um jogo. Porra, cara. Galera que é brutalizadas, né, cara? Já tentei fazer isso uma vez no In Eleven, não consegui. Não dá, mano. No primeiro tempo, 7? Não dá, cara. Nem no Super Sidekicks dá. Nem cara, no Super Sidekicks, nem no Ultimate Eleven, nem na próxima Glória. Não rola. Não, caralho. Não é impossível. Eles quebraram o jogo. Foi quebraram o futebol. Ali. Bugaram o bagulho, cara. Sim, cara. Bugaram o bagulho, cara. E, cara, eu só acho que a Argentina não ter sido campeã da Copa do Mundo foi um desserviço à ironia. Sim, sim. Porque, tipo, cara, a Copa no Brasil. O Brasil perder de goleada na semifinal. Perder no terceiro lugar. E a Argentina poder ser campeã e não ser campeã. Uh-huh. Pra, tipo, pra coroar a situação, assim, tá ligado? Foi muito decepcionante, assim, eu acho. Muito decepcionante. Eu entendo. Podia ser um final de Copa muito mais engraçado do que foi, entendeu? Sim, definitivamente, cara. Tipo, todo mundo meio consternado com a Argentina sendo campeã do mundo no Brasil. Cara, tá, se a Argentina fosse campeã no Brasil, cara, isso ia ser hilário. Eu ia rir tanto. Então, cara, tipo, ia ter motivo pra zoação até 50 eternamente, anos, cara. Não, acho que o mais legal de tudo é o pessoal que ficou ofendido com isso, cara. Sim! Isso ia ser muito engraçado, sim, cara. Porque sim, uma galera ficou... Não! Ah, como? A galera ficava na bad, tá ligado? Eu vi uma foto maravilhosa depois do 7-1 de um brasileiro comendo uma bandeira, assim, de um cara. Sim! Você viu essa foto? Não, é cara! É demais! Por que só que tava tipo comendo assim, uma... Veja bem, ele não tá comendo, não é que ele está saboreando uma bandeira. É. Ele está, tipo, destruindo uma bandeira pra dentro do estômago dele. E ele tava triste enquanto ele fazia isso? Ele tava triste e bravo ao mesmo tempo, assim. É tipo horrível. Ele ficou tão puto que ele decidiu comer a bandeira. Juro pra você, cara. Ele tava tipo... Eu acho que ele tava levando esse bagulho de zoar a bandeira pra outro nível. Porque ele queria comer a bandeira pra então cagar a bandeira. A bandeira, né? Mas, tipo, primeiro você caga na bandeira. Cara, isso... Ele errou a ordem nas coisas ali, tá ligado? Foda cagar. Não, imagina ele tirar aquela bandeira do cu, velho. É, vai ser foda, cara. Caceta, cara. Que bad, pois que péssima ideia, velho. Vai ser foda. Não coma a bandeira quando estiver muito puto. Pois é, cara. Não coma a bandeira. Não faça isso, cara. Não coma algo que não possa passar com facilidade pelo seu ânus. É, exato. Não faça nada com a bandeira. Deixa ela quietinha ali, tá ligado? Tá de boa, sabe? Tô sussa, tipo. E aí, foi a Copa das Copas mesmo? Cara, foi, viu? Ah, foi uma Copa aí, tá ligado? Foi... Eu assisti... Eu lembro, assim, a Copa que eu... A primeira Copa que eu lembro foi a de 94. Eu lembro que eu acompanhava muito, meus pais são muito... Eles, tipo, odeiam futebol, mas na Copa eles, tipo, curtem e tal, essas coisas e tal. Então, Copa em específico eu lembro bastante. E foi muito boa essa Copa. Foi muito boa, assim. Eu acho que, assim, pra gente é muito mais fácil ser muito boa a Copa, porque era tudo aqui e realmente, tipo, todas as notícias eram, tipo... Sei lá, baseadas nas coisas que acontecem aqui. Então, tipo, imagina como os sul-africanos se sentiram quando vuvuzela se tornou um termo mundial e todo mundo usava vuvuzela e vuvuzela se tornou uma coisa. Tipo, todo mundo ia ficar muito feliz porque era do país deles e tal. Mas mesmo assim foi uma Copa muito louca. Foi muito da hora. E, meu, tem que ter mais, cara. Tem que ter mais. Espero que em breve. Me dá mais Copa. Dilma, manda outra. Todo ano uma Copa no Brasil. É foda. Não, precisava de outra em breve, assim, já porque é da hora, viu? É da hora mesmo. Curti. Muito Achei bem louco. Gostou? Quem sabe, vou pra Rússia ano que vem. E que louco. Ir pra Rússia, assistir um jogo, né? Encher a cara de vodka. Passar um frio. Tomar uns tiros de AK-47. E aí volta pra casa. Tatuar uns bagulho. Acho justo. Acho justo, né? Acho justo. Só não seja preso, cara. É, pois é. Pois é. Muito bem. É isso aí, né? Tipo, falamos sobre o fim da Copa, né? E outra coisa interessante que aconteceu no fim de semana também foi, né? Motherfucking Evo, né? Pois é, vamos falar disso no próximo vídeo. Vamos fazer uma pausinha de leves, simbólica. A gente já volta e fala de tudo. Fizemos uma pausinha de leve, simbólica, e agora vamos falar de treta! Treta! Treta! Aê, sangue! Mas não um evento treta. Não. Treta digital. O Evo. Treta, exatamente. Digital. Motherfucking Evo, que rolou nesse fim de semana e foi um absurdo. É, começou sexta-feira passada, foi até domingão. Com oito jogos de pura adrenalina. Não, oito não, né, cara? Teve os sides, conta tudo. Cinco de adrenalina, vai. É, quanto de adrenalina, porque tem muita coisa lá que você tem que tirar. Killer, você tira... Killer, tira Smash e tira Injustice. Antes da gente começar a entrar nos pormenores maravilhosos do Evo, caso porventura nós tenhamos algum ouvinte que esteja aí e fala, Evo, do que o senhor Shame estão... on you, primeiro, né? Gosta de joguinho e não conhece mas não o manja Evolution. Evo, tem que manjar de Evo. O Evo, ele é uma série de torneios, né? Ele é... É um grande torneio mundial que culmina vários outros eventos menores e que jogadores do mundo inteiro vão para competir em vários jogos de luta. Né? Cada ano tem um line-up de jogos diferente. Esse ano teve, vamos lá, me ajudem a lembrar, Street Marvel. Smash, KOF, Injustice, BlazBlue, Killer Instinct e... E é isso. Tekken. Então esses foram os oito jogos desse ano. Todos com prêmio em dinheiro, alguns com prêmio maior. Que valem mais do que ouro. Não, é o contrário. Infelizmente. Eles não pagam em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Deveriam. É uma pena, eu acho que poderia. Tipo, podia ser tipo um quem rio sabe? De ouro, tá quem ligado? Sabe no futuro? Um Hadouken de ouro maciço, tá ligado? Verdade, né? Isso ia ser muito louco. Acho que podia ser aquele filme eu que queria. Um dragão de ouro, cara. Um dragão de ouro. Ia ser louco, mano, um dragão de ouro. Imagina, velho. Cara. Grande dragão chinês de ouro. Mas você ia ter que receber o convite em casa, no papel selado. Sim, exato. Isso é sensacional. Inclusive, o maior prêmio do... E o Van Damme tinha que estar na competição. Cara. Óbvio. Isso é louco. Sim. O maior prêmio em dinheiro foi do BlazBlue, né? Foi... Ao total, 35 mil. O campeão levou, acho que, $19 mil. Só o campeão. Ô, louco. Caceta. Foi o maior prêmio da noite. As duas empresas, Arc System Works e a Axis, que é a distribuidora, a né? Eles dividiram o prêmio, a Arc System deixou 20 mil e a Axis deixou 10. E mais tinha a grana da viagem, que no caso... Foi uma passagem de ônibus, Foi uma né? passagem de ônibus. Porque parte da grana do prêmio do BlazBlue era para o ganhador participar do Arc Revo, que é um torneio japonês de jogos da empresa, né? Mas bem que eles iam dar o prêmio para o maior americano participante, não para o maior jogador, que é bom, mais muito legal, muito legal. Mas enfim, teve esses oito jogos espalhados pelos três dias de evento, lá em Las Vegas. Em Las Vegas, como sempre. Como sempre, tradicionalmente em Las Vegas. E cara, três dias, dia inteiro de tretas insanas. Insanidade pura. Né? Difícil até de acompanhar tudo, né? Sim, porque tem a transmissão ao vivo, né? Sim. Mas tem vários canais de transmissão e mesmo assim não são todas as lutas que passam em todos os canais. Exatamente. E muita gente competindo. Eles usassem a transmissão pra mostrar tudo, o campeonato não acabava em três dias. Não acabava. Só do State era mais de 2.000 pessoas. Por aí. E é gente pra caralho. Nossa. É muita gente, cara. Imagina... 2.000, quase 2.000, 3 rounds, 99 segundos, que não são bem segundos, né? Tipo, ou conta direitinho o street. Não, cada segundo é tipo um segundo e meio, dois segundos, assim, quase. Sério? Eu sempre me perguntei isso. No Marvel parece que são bem longos. No Marvel parece que são 3, né? Cada segundo equivale a 3 segundos de luta. Pra que isso, né? Mais fácil, tipo... 99 é pouco, né? No geral. Aumenta ali o número. Então, antigamente, os contadores de alguns jogos, eles marcavam 199. Uns jogos mais malucos aí. E isso além, claro, dos torneios paralelos, tipo o jogo indie, Dive Kick, Yatagarasu. Teve tudo isso ainda. Sempre tem vários sides, assim. Sei. Não é no mesmo pico. É no mesmo lugar. É no mesmo lugar. Só que não tem a mesma divulgação. É tipo num standzinhos dentro do lugar do evento. Assim, entendi. São pessoas que levam as coisas e resolvem fazer. No caso, por exemplo, teve um campeonato de Darkstalkers. Mas foi side também, só que era do arcade. O cara que ganhou levou um arcade. Nossa. No caso foi o Haitani que ganhou, né? Que é um japa. Que é um japa. Um dos cinco deuses. Vamos chegar nesse assunto. Sim. Chegaremos. Tipo, uma coisa de cada vez. Isso é porque ele é mó foda de Darkstalkers. Ele é o, tipo, começou... o top do Darkstalkers. Ele começou com isso, né? Muitos dos caras do Japão top começaram com Darkstalkers. Por quê? Bom, Street Fighter Alpha e Darkstalkers, né? Por quê? Tem uma explicação assim? Cara, acho que porque é um jogo rápido, com um monte de sistema louco e muito variedade de personagem. Sei. E porque a cena de arcade de Darkstalkers era muito forte na época, né? Sei, era um jogo diferente de tudo quando saiu. É, isso é verdade, cara. Foi o primeiro, né? O Darkstalkers, ele era o laboratório da Capcom pra coisas novas, assim. Assim como Fatal Fury era pra SNK, o Darkstalkers era pra Capcom. Pode crer, tudo que a Capcom queria, de repente, botar no Street Fighter futuro, eles testavam no Darkstalkers, assim. Puta, engraçado isso, né? Isso é tipo a cama de testes da Capcom. Sim. E teve o side tournaments, tem as money matches que a galera vai pro quarto do hotel apostar uma grana, assim, tá São ligado? Sempre divertidos. Aliás, a fofoca que rola nos bastidores da cena é sensacional, assim. Sério? É um episódio à parte. Se você gosta, você começa a seguir certas pessoas, assim, você começa a escutar, você começa a ver, começa a ler, você, pô, parece que você tá lá junto. Nossa, não. É todo mundo truta. Conta algumas interessantes. Todo mundo fofocando. Porque, assim, conte fofocas. No evento você não pode apostar dinheiro. Uhum. Mas aí os caras entre si falam, ó, depois do evento a gente cola no quarto do cara tal. Divide uma grana. E vamos lá, tal. Bota mas uma ali, grana. Ali no saguão, quando os caras estão jogando, é só levantar a mão e falar 5 no Justin. Aí, se alguém quiser cobrir, cobre. Aí vocês fecham 5, ganhou, perdeu, a luta acaba na hora, você já dá o dinheiro pro cara ou recebe. Eu vi um cara perder $50, assim, ó. Dois palitos. Apostando no mexicano, o mexicano caiu na pra losers, e aí ele perdeu 50. Ele que gritou, caralho. Ele que pediu, né? 50 no fulano. Aí o cara, não, demorou. Foi uma mina que cobriu ainda. Aí a mina cobriu, perdeu, o cara perdeu e ele teve que pagar. Ele ficou mó triste. Assim, ele, tipo, parecia que só tinha os 50 na mão, assim, ó. É, entregando. Isso, um episódio clássico que não foi no Evo, mas foi do I'm Not a Real Nigga, né? que é do Brian, Crying Brian, que apostou acho que $100 contra o. Não sei contra quem que foi. Mas, enfim, eu não lembro. O jogador foi apostar contra o jogador fodão e perdeu $100, assim. Óbvio. Caralho, cara. E teve também a foto do torneio do banheiro, né? Torneio do banheiro. Eu vi essa foto. Eu vi essa foto, eu queria entender isso daí. Eu vi uma foto, não sei, foi você, eu acho que retweetou. Eu retuitei, O Musso retweetou uma foto. Não, chariei no Facebook. No Facebook, uma foto de um PS3... No banheiro. Uma pia de banheiro. Com um monitorzinho com tudo monitorzinho ali, né? Ali, tá ligado? Cacete, e eu queria que você desse explicação, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei que jogo era. O Evolution, ele tem... Desde o ano passado, se não me engano, ele tem essa campanha que é leve o seu próprio console. Uhum. Se você levar o seu próprio console, seu próprio monitor, tiver uma tomada dando sopa, você liga ele e faz seu campeonato, você joga com seu amigo, você faz o que você quiser. Entendi. E meio que é isso, eu acho. Que os caras levaram pro banheiro o bagulho. É a primeira vez que eu vejo também. Achei genial. Mas o legal é que, assim, a comunidade de jogos de luta, ela é, assim, inerentemente, é uma comunidade que reúne muita gente diferente, né? Tipo, sim. Né, de todas as classes, todos os tipos, todas as nacionalidades. Sim, e, sim, que sim, curtem sim. Vários jogos diferentes. Ou que nem curtam. Que nem curtem videogame, assim. Ou que nem curtem videogame. Né? Só que vai galera, pelo hype, assim. Isso é verdade. É uma galera claramente diversificada pra caralho. Sim, isso é muito louco. E, tipo, o Evo é a festa dessa galera, entendeu? É o lugar do ano em que todo mundo se reúne do mundo inteiro pra ir curtir mesmo. Né? É, tipo, é festão, né? Festão, festa todo dia. Acabou as lutas, mano. Vai pros ninguém dorme, sobe pros quartos e vai jogar. Ou vai, tipo, vai pra rua, vai pras baladas. Com o controle embaixo do braço. O controle embaixo do braço. Que diga-se de passagem, não é pequeno. É. Volta no dia seguinte bêbado das baladas pra jogar. Tá que ligado? Louco, que louco. É tipo um festão, assim. Ó, ano que vem a gente tinha que ir pra essa... Imagina, cara, você é louco. O Jefferson, você foi ano passado, Eu fui ano passado. Como é que foi lá, cara? Foi a primeira vez que eu fui. A gente conseguiu emendar aí por causa da Comic Con, foi uma semana depois, então conseguimos convencer a galera, pô, vamos cobrir e fomos. E, obviamente, você deixa de ver muita coisa, porque a comodidade do lar ali, com os streams ligados, você assiste muita luta, você sabe muita coisa que tá acontecendo, mas, por outro lado, você vê a galera sentada, trocando ideia, você faz umas fotos, você conversa com pessoas. Dá pra conhecer muita gente, Nossa, o pessoal é super receptivo, você fala, pô, vim do Brasil aqui só pra ver vocês, lá no Brasil todo mundo é seu fã, e os caras ficam meio chocados. chocados, assim. Sim. É bem legal. E o ano passado ainda teve um anúncio, a Capcom fez um painel lá, contou novidades, apresentou coisa. Todo ano também tem esse tipo de coisa. É, parece que esse ano foi maior do que o ano passado. Eles usaram o maior ballroom lá que tem disponível em um hotel em Las Vegas. Esse ano foi maior. Não pode dá pra ser maior que aquilo, mas... É, o ano passado foi grande pra caramba. É, a quantidade de... A organização que os caras têm fazendo, você olhando, assim, é incrível. Eles não levaram mais de 5 minutos pra desmontar as 99 estações de televisão ou mais que eles tinham pra jogar as coisas. Nossa, lá, por exemplo, na final, assim. Foi fantástico. Foi um bagulho. E não é nem na final, é no sábado que eles desmontam, porque eles reformulam todo o hall pro domingo. Entendi. Que é onde a galera só vai assistir o palco. Aí no domingo é sentado o dia inteiro. Entendi. Come ali por ali mesmo, os hotéis estão cheios de restaurantes e tal. É uma experiência diferente. Se você gosta, se você acha legal assistir um campeonato, pô. Acho que tem mais aqui, mesmo como visitante, porque você pode ter essa opção de ir lá só para assistir, pode comprar o seu ingresso em algum campeonato também, vai de você, eu acho que é recomendado. Cara, que animal, louco. Animal. E esse ano a gente teve esses 8 jogos. Como o Gerson falou, no último dia, que é o domingo, né? São todas as finais. Isso. Todas entre aspas, porque alguns jogos que tem menos pessoas, eles fazem nos dias anteriores, né? Exato. O Tekken foi no próprio sexta-feira, né? Tekken foi na própria sexta. Acabou na sexta-feira. Exatamente. The King of Fighters também esse ano. King of Fighters também, né? Infelizmente, uma pena. Uma pena. Porque é um puta jogo. King of Fighters 3 é um puta jogo. Eu acho. King of Fighters é do caralho, velho. É um puta de um jogo, cara. Falta gente pra jogar, infelizmente. É, mas é um jogo bom, acho que não. Você assiste a galera jogando e fala, caralho, que jogo bom, é. Uhum. E é gostoso jogar. É muito bom. Brincando é muito com bom. Ele. Aí tiraram colocaram o BlazBlue no domingo, né? Dessa vez. Uh-huh. Que ficou de fora o ano passado. Uh-huh. E no retrasado tava, mas ele foi meio que perdendo a relevância. A relevância, a quantidade uh-huh. de jogadores e tal. É, Killer, domingo. Killer Instinct, que foi um jogo que estreou esse ano, né? É verdade. O que você achou, moça? Foi legal a competição de Killer? Cara, Killer é um jogo interessante. É. Mas eu acho que não dá aquele hype, não, assim. Pode crer. Ele é meio amarrado. Parece que as lutas demoram demais. É, eu não sei o que é, mas ele é meio... Não sei. Ele é um jogo que tem um ritmo meio esquisito. Não dá pra empolgar muito. Apesar de ter todos os combo breakers e os counter breakers e não sei o que, não é um jogo que parece muito, muito empolgante. Porque, tipo, o cara começa o combo e fala, ok, lá vem um combo de 15 minutos. ele vai ficar... Tipo, socando esse cara até no canto da tela. Que é porque eu não gosto muito de assistir jogo de luta de anime, por exemplo. Tipo, BlazBlue, coisa assim. Sim. Porque os combos são muito longos. Sei. E, tipo, as partidas demoram muito. Uhum. É um vai e vem. Você acha que o cara tá levando vantagem num round e no outro, ele apanha que nem, tipo... Nem, parece que nem sabe jogar e aí... É tipo isso, assim. É uma peteca. Você não... É um jogo de vôlei, né? Você dá uma cortada lá, virou o ponto, mas daí você defende o outro. Não sei, cara. É difícil, cara. Enfim, não é um jogo ruim, só é um jogo que pra mim não é tão legal de assistir. Uhum. E o Injustice, o que vocês acham? Não, qual é que foi isso aí? Eu nem vi o Injustice. Eu confesso que eu vi o Injustice. Eu vi a final... Mas parece que eles aprenderam a pular. Eles aprenderam a escapar do raio do Superman. Porra, foda isso, cara. É foda. Não dá, a gente assistiu, os caras estavam vaiando. O ano passado, que foi essa a maldita final que todo mundo assistiu. E caralho, é só isso o jogo? Tava todo mundo vaiando lá no ballroom. E, tipo, foi uma final muito chata. E ainda emendou com mais uma hora e meia de apresentação de Killer Instinct, que também a galera ficou horrivelmente chateada. Foi bem chateada. Ruim no ano passado. Foi uma build bizarra do jogo. E apresentaram um personagem só e foi bem, bem fraco. Então eu não vi esse ano. Entendi. Injustice. Começou errado, né, Injustice? Não. Pois é. No ano passado. Pois é. Entendi. Então, sei lá, Injustice eu não assisti, o Killer foi uns pedaços também, não curto muito. Mas o... A final do KOF foi muito legal, apesar de que os narradores estavam péssimos. Péssimos, eles não têm estrutura, né? Os narradores dos outros torneios, assim. O Evolution é preferencialmente um evento da Capcom, apesar de não ser da Capcom. Sim. Porque a Capcom bota uma grana, ela meio que co-organiza o Evo, né? E os jogadores preferem mais Capcom. Faz tempo que isso acontece, já que ela tá bem envolvida, sim, assim. Sim, sim. Desde o começo, acho que a cena nos Estados Unidos é Capcom, é pró-Capcom. Ainda mais desde que começou Street 4. Que, se não me engano, 2009 foi o primeiro Evo que teve Street 4. Com stream, sim. Com primeiro Evo com Street 4 foi 2009. Foi 2009. Então, pelo menos desde 2009, a presença foi muito grande da Capcom pra promover o Street e depois pra promover o Marvel. Desde, né, o campeonato da GameStop, do documentário do Justin Wong. Ele tem um documentário, The King of Chinatown. Uhum. E ele termina, o ápice do documentário é essa competição mundial da GameStop com Street Fighter pra promover o jogo, que o Justin foi escalando e perdeu pro Daigo. Puta. É. E foi quando o Daigo começou a despontar como o melhor jogador do mundo. E aí, Justin Wong tá nessa há muito tempo. Ele, né, tá. Cara? Não, tanto quanto o Daigo, aliás. Os caras jogam há muito tempo. Eles são... E meio que a Evo foi meio que a revanche, né? Entre aspas. Porque a final do Street foi Justin Wong com o Daigo. Uhum. Uma final, tipo, disputadíssima. Foi muito legal. Segundo. Tem na internet, dá pra assistir de boa. Eu acho que é a melhor final de Street Fighter dos últimos anos, assim. Sério? Caralho. Qual? Tipo, é essa daí desse... Do GameStop. A do Evo mesmo. A do Evo de 2009? É. Ah, tá. Que foi o Daigo de Ryu contra o Justin de Balrog e de... Rufus. De Abel. Não, esse foi o da GameStop. Não, foi na Evo, cara. Não, foi da GameStop. Na Evo, cara. Foi da GameStop. Foi muito engraçado que essa semana você veio num programa da Play TV, não veio, moça? Sim. E aconteceu a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui agora. É sempre assim, mano. É muito engraçado. Enfim, foi uma luta louca. Foi da hora, foi da hora. Isso é importante. Vou atrás. Bom. Esse, que até foi o Daigo, foi bicampeão, né? Isso. 2009-2010. Ah, depois nunca mais. Ele levou os primeiros campeonatos, ele levou tudo. Levou o Street 4 do GameStop, Street 4 do Evo, e em 2010 o Super, que saiu, já tinha foi saído o Super. Que foi contra o Rick Ortiz, afinal, né? Eu já não tenho certeza. Se não me engano, foi contra o Rick Ortiz. Mas enfim, Street esse ano quem ganhou foi o Luffy. O Luffy. Francês. Que ninguém conhecia, francês, basicamente, tirando o Saga. O Saga, pelo visto, ele já sabia que o Luffy. Chegou apostando tinha sucesso, nele. Assim. Chegou apostando nele. Pô, acho que o Luffy vai levar. Quem é Luffy? Ah, é um jogador francês aí que joga de rosa. Eu falei, ok. Caralho, né? Foi. Coragem de apostar. Saga, meu, o cara é foda, né? Joga muito. É um puta não, cara. Mas o Luffy, eu vi. É muito louco que ele conseguia se adaptar às estratégias de todo mundo, assim. Tipo, muito fácil. Tipo, a galera ficava patinando, assim. Tipo, mas até parecia que a Rose era um boneco bom. Eu não sei agora como é que vai porque ser. Porque a Rose, né, é considerada um personagem médio, né? Ali no meio do caminho e tal. Assim como o Gen, que foi campeão do ano exatamente, passado. Exatamente. Né? Quebra todos os paradigmas que os caras criam com listas de matchups e coisa e tal. A galera chega lá e... Agora esse boneco é bom. E aí? Caralho. Ele ganhou o Evo, cara. Tipo, esse boneco é bom. Dessa, né? Tipo o Rakan com Infiltration. Pois é. Porque pra quem não sabe... É verdade. Pois é, justamente. Rakan. Que a lista de tiro, como os caras fazem? Eles pegam... meio que assim, o número de partidas que um boneco ganha contra outro. Então, vou ver. O Ryu ganha tantas partidas contra quem? Tantas partidas contra o Akuma, tantas partidas contra o Rufus. Ah, é tipo matemática. É um diagrama. É uma estimativa feita com base nos próprios jogadores. Então, entendi. Não pode ser muito preciso. E esses tiers, eles são diferentes nos Estados Unidos e no Japão. Entendi. Algumas coisas batem, mas no geral... É. Normalmente esses tiers são meramente ilustrativos, assim. Tem verdade neles, mas eles são mais ilustrativos. Por exemplo, que boneco é zoadão demais, assim. Você nunca vai ver ninguém usar. Hakan. O Rakan. Tem uma exceção, tipo... Não, provavelmente tem mais exceções, mas... Uma exceção que apareceu, que todo mundo viu, foi o Infiltration. Ganhando com o Rakan. Sim. Entendi. É uma coisa que, tipo... O Dan é outro boneco também que ninguém usa. Sim. Pode crer. Eu Fuerte... É o Fuerte. Não é comum. Não, nossa, é comum, mas Fuerte eliminou todos os brasileiros o ano passado. É? Todos os brasileiros perderam para jogadores de El Fuerte. Caralho, cara. Tem um famoso que é o Aiperu, né? Aiperu tirou um brasileiro. Caralho. Que é um puta El Fuerte bom pra caralho. É. Nem sei se ele jogou esse ano. Não ouvi também. Não vi. Pelo menos no stream ele não apareceu. Não. Que eu tenha visto, pelo menos. Mas, enfim, foi um... Aliás, o top 8 do Street foi muito legal, eu achei. Foi. Porque foi cheio de surpresas, né? Surpresas e personagens diferentes. É. Tirando o Fei Long, tinham dois. Tirando o Rufus do Rick. O Rick? Tinha dois O Rufus Long, né? E dois Fei Longs, um e japonês e um tinha o Evil chinês. Tinha o Evil Ryu do Saco. Do Saco, que foi muito legal. E eu nunca vi um Fei Long que... Pegasse no meu coração. O Fudo, sabe? Cara. O Fudo tem um Fei Long. Ele manda benzaço. Cara, é o Harry Potter japonês. Pode crer. É igualzinho Harry Potter. É muito. Você não sabe. Realmente, você é muito gente fina. É. Ele é aquele tipo de moleque que tá jogando Flipper. A gente olha pra ele e, tipo. Sério? Vai, então vai. Vamos jogar essa porra, né? E aí o moleque é um monstro. Cara, o é bom. Foi muito legal. A Marvel foi legal. Mas eu confesso que eu não tenho mais muito paciência pra assistir Marvel. Não, também dia, não. Assim. Pelo mesmo problema que você tinha falado dos jogos de anime, que são aqueles combos. É. Você consegue... São sempre as mesmas estratégias. Sempre. Do Ultimate, que não muda os mesmos trios, os mesmos personagens, as mesmas estratégias. É verdade. A galera se aperfeiçoou tanto nesse jogo que errar um combo é morrer. Tipo, é dar chance pro adversário ganhar a luta, assim. Nossa. De tão complexa que tá a coisa nessa parte. E as lutas do Justin Wong, assim? Tipo, ele... Foi justamente isso que aconteceu? Foi só em cima de Punish, assim? Então, o Justin Wong é um cara que joga diferente o Marvel, né? Sim, sim. Ele não apela pra estratégias mais convencionais. Ele joga do jeito dele. Ele tem um jeito dele, que ele criou, muita gente copiou. O Wolverine é copiado por todo mundo graças a ele, assim. Sei, sei, sei. E ele usa aquele time desde o começo e não mudou, mesmo com os tiers mudando, toda hora ele, não, vou ficar com esse time, vou fazer esse time Wolverine ser bom. Wolverine e Magneto. Akuma, desculpa, isso é o Akuma. É aquele time. E sempre foi com sempre aquele foi time aquele até time. Lá. É um dos poucos jogos que eu torço pra ele, assim, eu gosto de ver ele jogando. É engraçado que até ele falou, I save Marvel, tá ligado? Até ele tava feliz, assim, e foi tipo, e ele não falou, tipo, I save Marvel, foi tipo, hey guys, I save Marvel, sabe? Assim, tipo, ele tava felizão, assim. Ainda mais porque ele eliminou o Chris G, né? Ele eliminou o Chris G. Animal, né? Eliminou o Chris G. Chris G, com Morgan e Doom e Virgil. É sempre a mesma coisa. E a mesma, ele não mudou nada. Tipo, não, ele tá mais agressivo agora. Ele tá mais agressivo. Ele vai pra cima. Antes ele fugia muito. Antes era só, tipo, jogar ele, as magias na tela. Ele mantinha uma distância segura do oponente... E detonava na magia e ganhava no chip damage. A galera odiava isso, porque é um puta antijogo do caralho, anticlimax total. Sim. Mas hoje eu acho, pelo menos, que ele tá batendo pra caralho. Ele ataca muito. Sim. Só que tem o esquema dele. Que é o esqueminha. O míssel do Doom é uma coisa que me tira do sério, assim. Jogando contra e assistindo, falo, lá vem aquele míssel. Tipo, começa a bater, aí soltou um. Assim, aí ele vai, bem na hora. Tipo, assim. Demora uma cota pra cair, né? Tipo, solta um míssilzinho, tipo, um. Dois, três, caiu o míssil do céu, assim. E te acerta e te quebra todo o ritmo do bagulho. Acaba com toda a estratégia que você tava... O combo que você tava acertando no cara. Pode crer. É foda. Mas é legal. Mas pra mim ficou cansativo meio por causa disso. Né? Aliás, vocês veem no futuro alguma... alguma novidade no campo de Marvel, assim? Cara, só se sair um novo. Porque, assim, esse aí... Quatro, não, né? Esse aí não vão mexer mais. Eu acho difícil também... Exatamente por isso e por uma questão contratual mesmo. A Marvel, acho que não deve ceder mais os direitos tão cedo, porque dessa última vez foram o quê? 10 anos? Isso eu não lembro. Foi não tipo 10 anos. E no Marvel 2 pro Marvel 3, foi um puta tempo, não rolou nada. Aí saiu o 3, o Ultimate... Tanto que já recolheram todas as peças de novo, né? Não se pode mais comercializar Ultimate Marvel vs. Capcom. Nem o Ultimate Marvel 3 físico, nem digital. Os DLCs não estão mais na loja. Não tem mais nada. Marvel 2 também não está mais na loja. Não está mais na loja. Mas o Marvel vs. Capcom 1 acho que está ainda. O Origins, né? O Origins, tá, né? Acho que é o Marvel Super Heroes e o Marvel vs. Capcom 1 ainda está. Isso. Mas a partir do Marvel 2 para frente não tem nada mais disponível. Então é um jogo que não tem meio futuro, né? Não, então justamente por isso. Aí a ideia é o quê? Você acha que ano que vem o que vai acontecer? De repente eles criam um novo crossover. Porque a mesma coisa que aconteceu com o Tatsunoko. O Tatsunoko foi o que veio antes do Marvel, antes deles conseguirem o contrato de volta com a Marvel, eles lançaram esse Tatsunoko que utilizava personagens de uma empresa japonesa. Então, rolou. Foi legal. Sim, sim. Foi muito legal. Inclusive. E foi exclusivo do Wii. Então, muita gente deixou de lado por não ter o console. Entendi. Ou a galera que tinha o Wii não queria jogar um jogo de luta no Wii. Pode crer. E agora o futuro, de repente, é a Capcom lançar um Capcom vs. Capcom, Capcom All-Star, qualquer coisa não precise ter a autorização de ninguém. Nossa, assim. Se eles virarem um Capcom All-Star, abraça, né? Por insanidade. Porque, tipo, legal, eles têm personagem pra fazer. Eles já tentaram, nunca deu muito certo. Eles já tentaram. Tem o Capcom Fire Emblem Jam, que é uma bela porcaria. Nossa, é horrível. Mas eles foram pro caminho errado, né, nesse daí. Levaram uma pegada mais Street Fighter, menos... loucura, sabe? Pode crer, sim. Entendi. Tentaram fazer um Capcom All-Stars que foi cancelado, né? Que virou depois, né? Que é aquele 3D bizarro. Fire Emblem. E tem crossovers. Tem crossover com a SNK que todo mundo pede, morre pedindo, né? Uhum. Faz um Capcom vs SNK novo, 3, porra! Faz logo essa merda! Esse daí seria muito legal de ver. Mas a Capcom precisa lançar um jogo de luta novo. Logo, novo, né? De verdade. Não outra. Não, tipo sequência. Não um update. Não update. Pode ser uma sequência, mas pode. Precisa ser novo. Ah, entendi. Precisa ser novo. Precisa ser um jogo novo. Porque o Street 4 tá aí recebendo autorização uma vez por ano desde 2009, sem parar. E, tipo, tudo bem. O jogo é bom. Continua sendo bom. Tá melhorando. Mas, assim, é uma melhora não tão grande, né? Acho que o Ultra já não foi um bagulho que, assim, tipo, ó, tá ligado? É, você já não chega... Você não... É, visualmente falando, você não vê diferença nas coisas. Isso que eu ia falar. Ainda mais pra quem é mais leigo... Não faz tipo, a menor não, diferença. Não, não. Não faz a menor diferença. Não dá nada. Não nada. Faz a menor diferença. Você vai olhar uma capa nova, se você já tiver o jogo, você vai comprar e você... Pô, tipo, e aí? Fui enganado. Do 4 pro Super, a gente teve uma mudança. O Super foi uma bela mudança, foi né? Bem legal. Tipo, 10 personagens novos, sabe? Sim, sim. Menu de personagens diferentes. Sim, sim. Foi uma puta mudança. Coisa pra caramba. A partir daí foi tudo coisinhas incrementais pequenininhas. É, mas eu preciso lançar um jogo de luta novo logo, assim. Logo, né? Logo. Fora isso, teve, assim, pra mim, o jogo que foi mais hype foi o BlazBlue, que eu não esperava. Eu tava curioso porque eu li que o jogador japonês que joga de Bang, o Dora, ele ia jogar. E esse cara é sensacional, ele é sensacional. Ele jogou de cosplay. Caralho, sério? E ele pirava assim, tipo, fazia, levantando a cadeira. Ele é doido, meu. Ele tem uma filosofia de jogo que ele gosta de jogar jogo de luta pelo show. Ele joga bonito, é futebol arte. Ele quer jogar bonito. Isso aqui. Não basta ganhar, tem que ganhar com astral finish. Sabe? Que é tipo fatality, assim. Sim. Que foda, cara. Ele deu entrevistas aí falando, ele tava meio ausente da cena do BlazBlue lá no Japão, que passou por cirurgia e tal. E você assiste a entrevista e fica com vontade de torcer, porque, desgraçado. Tipo, a mãe dele ficou doente. E ele foi doador. No começo do ano, ele doou um órgão pra ela. Caralho. E ele não pôde jogar, treinar, até agora, tipo, meio do ano, assim. Ô, louco. E aí ele voltou. E ele voltou, falou, não, vou participar e foda-se. E foi longe, foi longe. Chegou no top 8. Chegou no top 8, na Losers. Ele ficou, acho que, em terceiro lugar? Terceiro ou quarto? Não geral. Tenho certeza. É, louco. Ele perdeu. Que é? O cara vestido de. Strider. De Strider. Não foi de cosplay de menino. Não foi de cosplay de menino. Não, ele. Aliás, o Dora foi. Perdeu. Ele foi. Saiu do torneio pelas mãos do cara que ganhou o torneio. Do campeão. Garideu. Que é o Garideu. Que, aliás, foi animal. Tipo, o cara. Ele realmente tava, tipo, gritando e vibrando. Garideu. Ele literalmente chorou no fim da. Ele não é de nenhum time, né? Ele tava lá e. Ele não é de nenhum time, né? E aí ele começou a chorar mesmo. Quando ele levantou o negócio, assim, ele se tocou, ele levantou a mão, ele desabou. Tipo, começou a chorar pra caralho. É bem, tipo, comportamento japonês, né? Tipo, ele não sabia como reagir. Pra ter ganhado o bagulho, assim. Ele ficou de pé, aí ele olhou, ele levantou o braço, assim, aí ele olhou. ele não sabia o que fazer. Ele realmente não sabia o que fazer. E mesmo quando eles estavam sofrendo durante a luta, tá ligado? Ele dava os gritinhos dele lá. Era, né? Muito engraçado, porque tipo, é como se tipo, alguém tivesse pisado no pé deles, assim. Eles realmente não sabiam o que fazer. Era só tipo... sabe? Assim, eles só se agachavam. Abraçar o joelho. Era só isso, assim. Acho como se alguém tivesse pisado no pé deles. Não é tipo, caralho! Berrar, sabe? Eu sei que... Por isso que falta brasileiros, né, cara? Falta essa emoção latina. Também acho, né? Também acho. Cara, quando ele resetou a bracket, ele deu um... Tipo, ele fez... Ele soltou um grito de, tipo, tava preso, né? Assim, foi animal, foi uma puta final louca. Foi louco. Os comentaristas estavam perfeitos. Ah, legal. Eles estavam vibrando junto com o bagulho, assim. O da CD Bro lá, que tava comentando também. Que joga bem, aliás. Ele falava, não, cara, eu não aguento mais. É muita emoção, tá ligado? Tipo, alguém me dá um copo d'água, tá ligado? É a primeira vez que eles conseguem gerar esse hype com um jogo de anime, né? O Persona ano passado, eu lembro que você falou bastante dele, que foi bem legal. Foi legal, foi legal, mas assim, o hype do... O BlazBlue esse ano foi o jogo. Ele foi importante esse ano, né? A galera, você escuta o pessoal falando que acompanha mais pra ver Street Marvel. Porra, você viu o BlazBlue? Eu falei, nossa, como assim? Você conhece? Assisto. Pô, foi mal legal. No passado foi a KOF, né? O ano passado foi King of Fighters. Não, ano retrasado foi King of Fighters. 2012, que foi aquela final do Bala. Bala com o Magic of Fighters. Bala, deportadão. Grande final. Deportado, ele foi deportado. O que tem mais caricato do que um mexicano deportado? Cara, tipo, é muito perpetuou um estereótipo aí, tipo, mancada, tá ligado? E ele foi deportado só porque ele não foi renovar o visto, tá ligado? Mano, que bosta. Era só ele na porra do consulado e renovar o visto, ele não foi, tá ligado? E agora tá ferrado. Isso muito fácil. Né, não pode mais jogar nenhum campeonato, ainda vai representar o país dele lá. Ele ainda representava tanto o México quanto os Estados Unidos, porque ele tava morando lá, né, pô? Pois é. E a galera de lá tava torcendo pra ele. Não queria deixar um coreano levar o campeonato. Uhum. Foda. E engraçado, né, que mais uma vez a Europa ganhou dos Estados Unidos, saiu na frente dos Estados Unidos, né? Mais uma frente os colonizadores antes dos colonizados. Estados Unidos nunca levou um torneio de street. Nunca levou um torneio. Japão levou, Coreia levou, Singapura levou. E já vai acabar. Vai acabar. E os Estados Unidos vão acabar o Street sem levar nenhum campeonato. Maldade, nenhum, né, cara? Nenhum campeonato. Mancado. Nos Estados Unidos eles conseguem, no Japão, então... Que agora não tem mais Togeki, né? Mas não, o Togeki também nunca foi levado por nenhum estrangeiro. É, que o Togeki era meio que o Evo japonês. Pode crer, assim, pode crer. É, que acabou no 2000 e... Ano retrasado. 12? É, por aí. Foi acabou. Que teve o Togeki ao ar livre, que foi um fiasco. Fiasco, né? Total. Estragaram completamente o clima todo da coisa. Que tipo... ia ficar naquele negócio ali, torcendo, fechado no hotel, tipo, aberto. É, não, e nesse evento aí, tipo, foi ao ar livre, então tinha reflexo na tela do fliperama, tá ligado? Nossa, que bosta, os caras ficavam doidos, meu. Os caras ficavam doidos. Ah, o Justin ganhou o Togeki. Esse daí? Esse, o Togeki, 2012. O Justin ganhou a Street. É mesmo? É. Tem certeza? Se eu não me engano, foi. Nossa senhora, tô chocado. Eliminatória simples? Simples. É, que lá é hardcore. Lá, se você perder uma vez, você tá fora. É. Caralho. Japão, via de regra, eliminatória simples. Caralho. Não tem repescagem, não tem loser, não tem porra nenhuma. Perdeu, já era. E é no flipper. Pra casa, assim. E é no flipper, né? Ah, você não leva controle, você não leva nada. Você joga no flipper. Caralho. Para de coro o bagulho. É por isso que muita gente não gosta de competir lá, né? Sim. Porque não tem muita chance de você ganhar. Se perder uma vez, já era. É, isso é meio tenso, né, cara? Tipo, o Evo é bom. Eu tava até surpreso, porque eu não lembrava... Que, tipo, você tem muitas chances de voltar, tá ligado? Sim, isso é o caminho é mais longo, né? O caminho é mais longo, mas é legal. O que acaba gerando situações meio estranhas, como foi o caso da final do Street, que você tem, ou do BlazBlue, que você tem que resetar tem que ganhar 6 vezes. A chave, tá ligado? Tem que ganhar 2 melhores de 3 contra o cara. Isso é foda. É cansativo. É cansativo. Bem cansativo. E são seguidas, né? Porque você já tá lá... Curiosamente, aconteceu 2 vezes do cara conseguir fazer isso, certinho. É. Né? Durante esse... Pois é. E é sempre animal, né? Sempre aquele hype loucão. Mas você tava mencionando sobre os 5 deuses, Musa. Conte mais sobre isso. E pra onde é que eles foram, assim, tipo... Cara, eles foram para o brejo, né? Para o limbo do esquecimento, né, cara? Triste aquelas, né? Porque é um apelido muito legal. É legal. Os 5 deuses. É foda pra caralho. É foda, né? Acontece que o Japão tem 5 deuses, que é meio sério, meio brincadeira, esse negócio de 5 deuses, que são 5 jogadores de luta muito proeminentes, assim, os caras famosões. Que é o Daigo, o Haitani, o Sako, o Nuki e o Tokido. Que eles fizeram a fama dele na época do Third Strike, do Street Fighter 3, e são famosões até hoje lá. E esse ano na Evo foi o primeiro ano que todos os cinco foram competir, tá ligado? Sim. E eles tiveram uma performance lamentável, assim, no torneio. Assim. Zoou, os 5 deuses zoaram. Todos eles foram eliminados. Tirando um. Todos eles foram. Dois. Dois? Não, um. Um. No Street, desculpa, só o Sako foi pro top 8. Só, né? O Sako. Todos eles foram eliminados. E o Tokido, que mandou bem no ano passado? Onde está? Não mandou muito bem, eu achei, na verdade. Ele chegou na final, óbvio. Mas foi uma luta amarradíssima. Verdade. Ele não ficava no chão. Nossa, terrível. Foi bem decepcionante a luta e o Gen levou na raça ali. Esse ano, o Tokido foi vice-campeão de KOF. É verdade. O objetivo dele era ser campeão de KOF. Ele treinou para Fighters. Tá. Foi triste, aliás, a derrota dele. Achei que... Ele ficou abalado, de verdade. Sério? Caralho. Ele foi bem abalado, assim. Caralho. Foi deprimidão, assim. Pô, mas chegou na final, né, pô? É. Mas no Street, cara... Eu não tô na final, por exemplo. Não. E aí? Só treinar, cara. Só treinar. Mas o Daigo foi eliminado... Tava de Evil Ryu, né? Evil Ryu perdeu pra um Ryu normal, John Choi, que é... John Choi, que é um cara... Bem perdeu para o mal. Esse John Choi ele é um OG do Street Fighter dos Estados Unidos, assim, cara. Ele é tipo muito das antigas. Quem que é o? John Choi. Ah, pode crer. Ele e o Alex Valle também. O Alex Valle eu também. Não foi uma derrota tão vergonhosa, só foi fora do stream. Então, a galera achou que o Daigo perdeu pro Zé Ninguém. Não foi pro Zé Ninguém. O cara realmente era uma ameaça, tava numa hora do campeonato que todo mundo era bom jogador. Sim, não era mais uma peneirona. Sim. Teve um ano aí que o Justin saiu lá no top 128, por um maluco aleatório. Mandou um LOL lá no Twitter, no LOL perdi, tipo... O Justin, caralho! Foi contra um cara bom, não teve nada de desonroso. O Nuke perdeu fora do stream também. O Nuke eu não vi. O Haitani tava de Makoto... Mas... Aí teve uma hora que ele pegou um Rufus, não pegou? Pegou o Rufus. Alguém inclusive... comentou sobre, eu acho que foi justamente no seu texto sobre os 5 deuses na Red Bulls, que falando que conseguiu pegar o Haitani assistindo, só que ele tava com de Rufus, né? É decepcionante. Aí é meio decepcionante. O Saco pegou Helena uma hora, né? O Saco foi de Helena, acho que tudo quase, né? Pois pelo é. Que eu andei vendo, assim, ah, o Saco vai jogar de Helena. Como assim? O Saco joga com quase todo o elenco. Sério? Praticamente. É, caralho. E no mínimo, cientista. No mínimo, seis personagens, assim. Sei, aqui sei, no Brasil, sei. Eu lembro dele ter usado Kemi, Ibuki, Evil Ryu. Ele usa, Game, tipo, dependendo do personagem. Às vezes, do coisa. Sim. Aí nesse torneio ele manja muito de cada um. Essa foi de Helena. Foda. Foi de Helena. Suando. Foi pra loser de Helena. Não sei porquê, né, cara? Acho que, acho que ele queria esconder o jogo, se pá. É, eu comentei também, eu não lembro com o que eu falei. Eu falei, eu achei que foi meio birra, assim. O cara ficou de Helena porque o Evil Ryu ficou muito pop, tava todo mundo usando. Ele, não, o Evil Ryu é meu. Eu vou usar ele do jeito que eu quiser, sabe? Usou no top 8 e perdeu. Mas foi uma luta louca. Foi uma luta legal. Ele fazia um combo que não acabava, simplesmente não acabava. Nossa, parava de dar dano. Aquilo o dano não baixava e ele continuava batendo. Aquilo foi muito foda. Eu cara, lembro. Só que não adiantou muito porque o Rick Ortiz não se abalou nada com isso, mas não, foi uma luta. Mas a ideia foi essa, né? Abalar o cara. O Saco, tipo... ele é um cara de descobrir tecnologia, assim. Sério? Ele descobre uns combos, tá ligado? Pode crer. Ele descobre uns techs, assim. Ele é, tipo, ele é meio conhecido por causa disso. Que foda, ele, cara. Ele é foco. Ele tem uma linha de controles arcade feitas pra ele, assim. Caralho. Ele testa o controle arcade e fala, não, esse controle tá bom. É. Caralho. Eu posso fazer meus combos aqui. Deuses, né, cara? Tipo, é por não, isso. É outro, esse cara é outro nível, cara. Esse cara é outro nível. É. Mesmo aqui no Brasil, quando... Porque já vieram o Tokido e o Saco já vieram pra cá. E ele, a galera que jogou contra eles disse que jogar contra o Tokido é uma coisa mais humana, assim. Você sabe que você tem chances. Sim, sim, o Sakonoko meio que... Não é, e ele é melhor em Darkstalkers também. É outro cara que joga melhor em Darkstalkers. Tem combos com o nome dele, que só ele consegue fazer, por caralho, exemplo. Ninguém ganhou dele. Guilty Gear também. Guilty Gear também. Tudo esses jogos sério? Mais escroto. Por exemplo, não entrando em muitos termos técnicos. O Saco descobriu um combo quase infinito da Bibi Rude no Darkstalkers. Da Bibi Rude. Aliás, quem fizesse o Sakonoko usar a Bibi Rude no treta, já levava alguma coisa já. E ninguém conseguiu. É que era o boneco secreto dele. Tipo, se ele te respeita, ele pega a Bibi Rude. Assim. Se não, ele pega todo o resto. E ainda assim, você ele tá joga fudido. Muito de Sasquatch. De aquele Jedar. O Jedar. Mas... Nossa, só isso era um prêmio já, então. Tipo, ele tem o... tirar o cara. Caralho, tem o Saco Special na Guilty Saco Gear Special. Com o Johnny. Saco Special é engraçado, né? Ele é foda, ele é um cara foda. É um cara e acabou foda. De ter um filho que nasceu. Acabou né? de ter um filho que nasceu. Nem se empenhou tanto em ganhar esse campeonato. Mas caralho. Enfim. Então, o máximo imagina que eles se tivesse empenhado. Né? O máximo que eles conseguiram foi o vice-campeonato do KOF com o Tokido. Isso. E eu acho que o quinto lugar na Street com o Saco, né? É, tem o Darkstalkers do Haitani aí, mas. Que é paralelo, é side, né? Não conta. Teve também o torneio Tournament of Legends de Street Fighter Turbo. Foi engraçadíssimo. Foi engraçadíssimo. Apesar sério? Do Vega ser isso? muito destruidor naquele Eles jogo. Eles pegam um Super Street Turbo, velhão, e fazem um torneio de trios. Que animal. Com a velha guarda, os caras que são sim, top. Sim, sim, os caras velha guarda. E o time Japão, que é o Nuke, o Daigo e o Tokido, perderam logo de cara. Poser. Perderam logo Posers. De cara. Mas é difícil, te falar assim, defendendo um pouco os caras assim, é difícil se manter bom em um monte de coisa. Lógico, também. Lógico. Os caras ganham dinheiro pra isso... Sei lá como é que é a vida deles, mas, pô, é difícil pra caralho ter gente pra jogar com você, pra você poder treinar, meio que treinar, desenvolver mais e tal, e, pô, e ficar segurando. Os caras meio que usaram, provavelmente, técnicas do passado. O Tokido levou o campeonato daqui, né, que classificava pra primeira Capcom Cup, ele que levou de Vega aqui. É, sim. Né? E foi um Vega escroto também. É. Os caras não quer perder, pega o Vega. Nesse jogo é isso. Assim. Sério? É foda. É complicado. Mas eles não foram muito longe. Quem foi mais longe foram outros japas, entre muitas aspas, desconhecidos. Que é o... Quem tava no top 8 do City era o Bonchan, o Mago. Mago não, o Momote. E quem mais? E o Fudo. Fudo. Que foi campeão de 2011. Momote, torci pra ele e pro Sakonoko nessa final. E o Xia? Eu também não vi muita coisa. Xia saiu também, não vi quando. Saiu logo antes da top 8. Foi bom. Infiltration também? Infiltration, nem vi ele jogando. Eu também. Eu sei que o Gamer B também saiu logo. Ele tem. Gamer B não, Gamer B foi. Foi bastante. Se pá, o 16 ele tava ainda. Uhum. Foi bem. Tava com o Adon sangue nos olhos. Mas eu tava torcendo pro Snake Eyes. Eyes, cara. Como você falou, é muito rude, Zang é muito F, roots. Cara. É muito F, roots velho. E Zangief, né? Eu nunca vi um cara tão calmo, velho. Jogando de pad, né? Jogando de pad. Com um Zangief que. Te assustava só dele ficar te olhando assim, já puta merda. Caralho. Não, é difícil. Eu achei muito louca aquela luta com o Ricky Ortiz que ele fez lá. Que era só bloco, só bloco, só, sim, só defesa, é, só espera. Só espera, sussa. Não tá com começou pressa. Começou a punir aqueles golpes mais difíceis que tem, que são os golpes médios acertados ao vento, ali os whiff de soco médio, soco forte, e ia pegando de pouquinho em pouquinho. Ele e o Justin protagonizaram uma luta dessas, né? Uhum. 3 time over, 4 time over, sei lá. Foi tipo, over, todo mundo pulando na cadeira. Não foi um Evolution, foi um campeonato que classificava por Evolution. Sério? É. E o Justin Wong, aliás, ele entrou em Street, ele não luta muito Street ou não? Ele joga Street. Ele era muito bom, ele era, né, favorito. É. Hoje saiu bem cedo também. É, pois é, triste. Foi triste. Na sexta mesmo que ele saiu, se eu não me engano. É? É, teste não, né? Na sexta foi quando todo mundo foi mandado embora. Sim. Mas foi mais cedo, assim. É. Isso é legal, cara. Foi um top muito bem. Muito legal e uma Evo muito legal. Foi, né? Diferente, né? Foi como se fosse a Copa do Mundo. Cheia de zebra. Cheia. Muitos favoritos indo pro saco muito rápido. Não saco, mas pro saco. é complicado, aí, né? É, os caras vão pro saco e o saco vai lá e ganha deles. Não foi bem isso. Não. Tipo, foda. Mas foi muito legal. Foi quem puder assistir os replays no YouTube, vale a pena assistir. E a partir daqui acompanhar os torneios que vão rolar, né? Ah, é mais que obrigatório, cara. Tanto lá fora quanto aqui, né? Aqui a gente tem uma galerinha que joga. É, a gente só não consegue colocar o mesmo glamour que os americanos conseguem pôr nos jogadores deles. Mas a gente tem gente jogando muito bem aqui. Tem, que deu trabalho pra muita gente que já veio jogar aqui. Tem o Breno, que ganhou do Tokido quando ele veio pro Brasil. Exatamente. Tem o pessoal lá do Norte, cara. Tem um cara lá que... É, o DG, que também joga Devil Ryu e joga muito. Tem o Keoma também, que joga bem. Aliás, ele que fez a final com o Sakonoko aqui. Pois é. Foi um perfect atrás do outro. Ele deu um perfect no Sakonoko, tomou um em seguida, assim, ó. Tipo, você acha que o japonês ficou abalado, foi lá e deu o outro. E foi uma luta linda, porque era Evil Ryu contra a Bell. A Bell numa final, assim. É, o Keoma a final não, Bell, né? Semi, né? É. Não, semi não. Era eu não lembro. Winners, Finals, Lose. Acho que é, não lembro. Mas foi uma treta muito da hora. É. Tem o Saga, tem o Chuchu, tem o House. Tem uma galera, né, cara? Só na Street, né? Porque eles têm jogador pra como todo. Como é que é o nome do cara do Rio lá? Do Rio? O Ludo? Ludo, também. Joga pela PEN. Então, tem muita gente boa, só falta grana, né? Na verdade. Grana, exposição, uma forma melhor de ser apresentado, sei lá. É. Falta também eventos grandes aqui, né? Que tem alguns, como o Treta, por exemplo. Sim. É, mas falta um evento, assim, do porte... De um porte que seja similar a um Evo. Assim. É. Sabe o que falta? Falta um Sukita de Venture novo. Você lembra dele? Você não vai lembrar dele. Não. É um evento aí que o Fabão, eu acho que é um dos poucos que foi. Minha mãe não deixou eu ir. Não deixou. Simplesmente falou, não, você não vai. Mas foi um campeonato que saiu em revista. Como assim? Capa, sério, de revista. É, acho que, se eu não me engano, foi quando trouxeram Darkstalkers pro Brasil. E quando a Capcom tava com a Homestar ainda. Quando a Capcom tava pela Homestar aqui no Brasil ainda. Caralho. Foi sensacional, mano. Foi mó hype e minha mãe não deixou ir. Foi foda. 94? 93? Não lembro. Faz tempo. Muito tempo. Pois é. Falta isso, sabe? Sei lá, a galera empolgar, uma marca grande fazer um campeonato, mas fazer um campeonato direito. Sim. É. Não pegar, tipo, campeonato Saraiva que faz qualquer coisa lá. É. Joga aí nesse totem. Não, mas eu trouxe meu controle. Não, não tem essa. É, chufio. Ou, tipo, campeonato de foda isso, né? Não sei que marca que foi que obrigou os caras a jogar na TV 3D, tá ligado? É, o campeonato da Philips, cara, de Gears of War. Puxada, velho. Imagina. Porque o Trancas quebrou o controle. Quebrou. Ele controlou? Tacou o controle no chão. Assim. Perdeu, brigou, ficou salgado, jogou o controle no chão e saiu tranca, bravo. Salgadinho, hein? Tranca salgadinho. Salgadinho. Então, se você é um magnata e tem dinheiro... Traga. A gente fale conosco. A gente ajuda. Cara, fale com a gente. A gente ajuda a organizar, cara. Aliás, foi interessante uma pergunta até que entraria nas nossas perguntas e comentários, mas eu acho que faz sentido a gente pegar aqui, que é do Cauê Fonseca, que ele falou o seguinte: na opinião de vocês, qual é o estado da cena competitiva de jogos de luta por aqui? Sei que muita coisa acontece no nível bem underground, mas de maneira bem espalhada também. Tipo, quem são os 21 caras, por exemplo, que saíram daqui e foram para o Evo e o que vocês acham deles e dessa cena específica dos... Eu acho que ele tá especificamente falando dos lutadores. Aqui, ah, né? Sim. Então, esse ano eu não conhecia ninguém que foi pra lá. Eu soube os lutadores brasileiros pela lista que conseguiram recolher das pools, das brackets que eles anunciam e deixam aberto publicamente lá. Pode crer. Eu não conhecia absolutamente ninguém. O ano passado eu acompanhei, então tinham muitas pessoas que eu já conhecia, tinham organizadores de evento, tinham jogadores da cena, os caras, os moleques que eram patrocinados, eles foram também, então era mais fácil de saber quem tava indo, quem tava representando quem. Teve jogador brasileiro que apareceu no stream, o Chuchu jogou no stream até. É, né, é verdade. Foi bem mais fácil de acompanhar esse ano. O Chuchu, você tava falando, é da CNB. CNB. Que é grande, ela tem até bastante, tem um time grande de LoL e tudo isso, mais. Isso, que, né? O foco deles, na verdade, são qualquer outra coisa que não seja que jogos não seja de luta. Né? É uma pena. A gente não tem essa cena, a gente tem uma cena de camaradagem, de bairro, de bar, de boteco, né? Porque é uma reminiscência dos fliperamas. Sim, acho, sim, né? Sim. A gente perdeu a cultura do fliperama evoluiu. A gente perdeu os fliperamas muito cedo. Sim. Acho que, sei lá, em 2005 já não tinha mais nada quase. Sim. Tinha um ou dois flippers, assim. Sim. E a criançada que nasceu nos anos 90 não pegou essa época. Aí você vê uma cena muito velha. Sim. Porque a molecada, tirando raríssimas exceções, e o Chuchu é uma delas, né? Uhum. Que é um jogador novo comparado com o resto dos caras que andam com ele, que jogam há mais tempo, que andam com seu próprio controle arcade e tal. Essa galera, você não vê tanto jogador novo, mesmo assim, de idade mesmo, que se dedique a um jogo de luta, assim. Sim, não tem mais essa vontade, eu acho, não sei. E a vontade dos antigos é mais um reconhecimento local, sabe? Tipo, sim, hoje em dia, com o YouTube, com essas coisas e tal, rola essa possibilidade de reconhecimento mundial, que é muito da hora. Você, sim, pô, sim, sim. Um americano falando de você, ah, tem um maluco lá no Brasil que joga pra caralho. Sim. E a nossa condição social também impossibilita qualquer coisa. Essa, né, que é a questão, né, cara? Porque, tipo, olha o Luffy, por exemplo. O Musa tava falando que ele ficou mais famoso até por streams e tudo, né? Foi tipo meio que ele tava fazendo mais. Seria ideal se acontecesse isso, mas tipo, porque, porra, o Luffy certamente treina o dia inteiro, tá ligado? Exato, e não é que a nossa cena seja acompanhada lá de fora. A gente não conseguiu alcançar esse nível pra acompanhar, porque não é isso, a gente não consegue ir em muitos torneios também. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar brasileiros em um monte de torneio, em um monte de lugar do mundo, pô, esse cara aqui, vou acompanhar ele lá no Brasil. Onde ele joga? Tem stream dele? Ah, tem? Então vou ver. Uhum. Aí começa a acontecer, mas pô, é foda pra caralho fazer uma viagem pro exterior, assim. Isso é uma coisa que é interessante, porque, como a gente tá falando, tem bastante evento, né, de coisa assim. Tem, tipo, tem bastante evento e tudo mais. O que a gente precisa não é nem de tanto evento, é tipo um evento grande e mais jogadores, né? Que dispara a galera. Um evento, sei lá, de repente, antigamente aconteciam campeonatos nos Anime Friends da vida, assim. E não que ele divulgasse a galera fora, mas é um lugar que seria possível essa divulgação. Sim. Os campeonatos que aconteciam eram todos internos, locais, a galera vibrava lá dentro mesmo, não fugia muito disso, assim. Campeonatos de rua com... tinha a época que a SNK estava no Brasil, eles chegaram a organizar campeonatos grandes, juntar muita gente mesmo, davam prêmios legais, mas também tudo interno. É uma época que a internet não era a internet que a gente tem hoje, a gente não tinha nada dessas facilidades que a gente encontra hoje. E aí hoje a gente tem tudo isso, mas não tem a cena para colaborar. Aí é super complicado. É foda. Acho que para começar a mudar isso, sei lá, primeiro a molecada tinha que começar a gostar mais, se dedicar mais, e daí meio que criar uma nova cena aí de jogadores online, de lan houses. Total. E coisa e tal. Total. Bacana. Então, mal, muito bem, pô, né? Belíssimo Evo, fudendo excelente, o rolê. Excelente. Da melhor maneira possível e, bom, como já falamos bastante sobre Evo agora, vamos dar mais uma pausinha simbólica aí, né? Tipo, sim. Porque muitas tretas. E vamos para outras tretas dessa vez, tretas do Oriente. Uhul. Já voltamos. Pausa finalizada e agora voltamos aqui com aquele momento surpreendente, aquele momento nipônico do Ocidente, do Oriente, trazido pelo ocidental mais oriental de todos os tempos. É o momento... Tengo. Agora, Vision. Agora ainda na Vision. Yes, muito bem. E aí? Trago-lhes uma notícia. Nos notici. Noticianos. Direto daquele país maravilhoso. Um homem de 39 anos, militar, da Força de Defesa ali do Japão, da Marinha, né? Foi preso nesses dias. Certo. Porque ele roubou uma calcinha. Ô, louco! De uma moça de 20 anos, que morava ali na região da base onde ele estava instalado, né? Certo. Ele roubou a calcinha da moça de cerca de 20 anos e deixou um recado. Ele deixou um recado escrito assim: peguei sua calcinha. Se você quiser de volta, venha pelada buscar. Ô, louco! Aí a moça... louco. O cara levou refém ali, tá ligado? Tio. Cara. Aí a moça ficou com medo. Lógico, óbvio. Sim. Fez uma queixa à polícia. Sim. E aí descobriram... começaram a investigar e tal. Aí descobriram que estavam roubando outras calcinhas na região. Ah, é? E aí encontraram o cara. Ele realmente achava que ia se dar bem. Alguma vez. Em algum momento ele acha que tipo alguém vai falar: ei, essa é uma ótima oportunidade para eu dar para alguém. Sério mesmo? Ele achou que pelo menos uma dessas meninas ia colar pelada e falar assim: pô, beleza, cara, devolve a calcinha. É o lance da cantada de pedreiro, né, cara? Tipo, será mesmo que tem um pedreiro que vai algum dia mandar uma cantada, aí a mina vai parar e falar assim: não, peraí, ele tem razão. A minha bunda é gostosa. Eu sou uma vaginuda. Eu sou uma vaginuda. É lógico que é lá na sua casa, né? Vamos sim para a sua casa. Vamos sim para a sua casa. Se pá na sua casa. Ou lá na sua casa. Na sua casa mesmo. Tipo, sério, que acha mesmo? Que, tipo, é mesmo. Você aí comendo pão, comendo ovo e tem muita carne aqui mesmo. Exato. Pô, cara, não passe fome. Vem comer a minha carne sim, tá ligado? A versão japonesa do pedreiro, tá ligado? E aí, a polícia foi na casa do sujeito, né, e tal, descobriu que ele já tinha colecionado mais de 60 pares de calcinhas. Caralho! Louco! E das 60, nenhuma delas veio pegar de volta pelada. Aparentemente não. Todas elas falaram: não. Eu vou comprar outra nova. Eu só vou comprar outra calcinha. Eu tô velha mesmo, foda-se, tá ligado? Aí ele foi preso, foi pego. Claro. Pelo menos ele teve a decência de admitir que ele tinha problemas. Roubou as calcinhas e que... Pô, como assim admitir? Estava tudo na casa dele. Não, eu admito. Tipo, não, fui eu mesmo. Não foi alguém que roubou todas as calcinhas da região na minha casa, tá? E deixou aqui na minha gaveta. E que foi ele que deixou os bilhetes também. Porra. Dizendo que para as mulheres irem até a casa dele. Bom, ainda bem que ele admitiu, porque se ele tivesse falado: não... Vixe, tá louco? Falou, tá ligado? Ele falou: cara, você é louco, filho. É, muito bom. Isso foi surpreendente. E tal foi a notícia do momento. Caralho, que notícia estranha, cara. Militares. Militares. Tarados por calcinhas. Tarados por ladrões de calcinhas. Cara. É bom ressaltar que essa história de roubar calcinha que tá no varal é uma coisa quase cultural do Japão. Ah, é? Isso é retratado em várias séries e vários animes e tal, que sempre tem um cara que rouba a calcinha. E de repente você pode até se considerar uma garota de sorte que teve a calcinha roubada. Olha só, cara. De repente, não sei. Sim. Não fui tão longe. minha prima já teve calcinhas roubadas no Japão. Ah, é? É já. Mesmo, cara? Sério, cara? Sim. E não foi uma vez só. Caralho, e uma época ela suspeitava que era brasileira, então nem vale direito, né? Não, é meio falsificado esse roubo aí. Foi meio, não tem graça. Foi meio imitão. Mas as calcinhas são, elas tipo estão lá pedindo pra ser roubadas? Elas são de fácil acesso? Elas são no varal. Secando. Cara, tipo, o varal de isso que eu falo, isso não é pedir. É muito. Tipo. Tanto para fazer sexo quanto para roubar as partes íntimas as roupas íntimas de alguém, você precisa de uma concessão, tá ligado? Sim, você precisa de permissão. Cata, tá ligado? Tipo, não é não mesmo para roubar calcinhas. Tá ligado? E veja bem, não é apenas roupas íntimas, tipo, roupas no geral, tá ligado? Sim. Não passa de rolê na varal catando tipo, as camisas dos caras, tá ligado? E não que exista uma ladra de cuecas, mas não é essa a razão de eu usar um varal no meio da minha sala quando eu morei lá. Eu secava minha roupa na sala, assim. Meu varal ficava dentro de casa. Porque se eu deixasse na rua, congelava minha roupa. A roupa congelava. Aí quebrava. Não é muito legal. Quebrar suas cuecas. Pô, quebrou essa roupa. Não, rasgou. Não, quebrou. Não, quebrou. Veja bem. Cara, isso acontecia no Canadá, cara. É, roupas quebradas. Eu derrubei um armário por causa disso. Sério? Porque tava vazio de pendurança, coisa pesada. Aí caiu em cima de mim o armário. Puta que eu caio. Foi, não foi um dia legal. Nossa, deve ter sido o seu armário cheio de latas de Pringles vazias? É. Idiota colecionou lata de Pringles. E aí ele foi embora do Japão. O que, que ele fez com as latas? Nada, porque fora, né, é um tipo de lixo que é super difícil jogar fora. Sério? Aí eu ia gastar no mínimo, sei lá, $50 pra jogar fora todas aquelas latas. O que, que eu fiz? Como assim, cara? Eu Você espalhei. Não pode jogar fora só assim? Não. Tem um lugar certo. No Japão é um bagulho super restrito. Não, é super difícil jogar lixo fora no Japão. Eu não fazia lixo. Lá, cada dia da semana, só coleta um tipo de lixo. Você tem que tirar todos os rótulos das coisas pra jogar. Lavar quando tá sujo. Senão eles não recolhem, cara. Senão eles não pegam. Tem um saco de lixo... Você tem que comprar, que é mais caro. Que é oficial pra coleta. O bagulho lá é certinho. Não pode usar sacolinha de sonda. É. Que louco isso, hein? Maluco, que fita, hein? E aí, o que, que eu fiz? Eu ia... É o correto, né? Sim. Eu pegava uma malona que eu tinha, eu colocava, sei lá, 10 latas de... Eu tinha muita lata. Eu colocava 10 latas de Pringles nela, levava mais duas sacolas, amarrava na bike, ia pedalando e jogando nos lixos, cara, durante a cidade, assim. Eu pegava a estrada e ia jogando os bagulho fora. Aí eu voltava pedalando pra não deixar... Pala que fui eu. Que da hora, o brasileiro mora ali, tá ligado? Foi ele, certeza. Né? Tinha que ser o brasileiro, né? Tinha que ser o brasileiro. Você vê que o Jeff pesquisou sobre o crime perfeito, né? Porque cometa o crime longe da sua residência. É óbvio. É a primeira regra. É óbvio, é óbvio. Muito bem, fiz isso. Caralho, pura loucuragem. Muito, cara. Muito bem. O ladrão de cuecas e... Aliás, isso não é uma confissão. É. Vai que, de... vai que. Caso o prefeito lá da cidade, o delegado lá da polícia, né, de Japão, esteja escutando agora o navio pirata. Era um amigo meu, não era eu. Amigo, você, um amigo era muito o bem. Outro Jeff. Muito bem. Bom, enfim, acabamos aqui esse outro momento. Vamos tirar outra mini folguinha aqui. Sim. E a gente volta. Um feriado inteiro. Micro feriado. E a gente volta. Com um momento que está saindo da frigideira, toda frita e crocante e cheia de cremosidade. Sim. E mistura de texturas, enfim. Ai, neném. Já voltamos. Olha só, voltamos. Uhul! E, bom, vocês estão aí esperando, ouvindo, sentindo o cheirinho gostoso daquela crocância toda cheia de cremes e texturas e macio e nem tanto. Agora é o momento das perguntas. Uhul, perguntas! E, obviamente, respostas. Sim, a gente não só lê perguntas aqui. Aliás, é verdade, né, cara? Não é uma sessão de perguntas. É uma sessão de respostas. É uma sessão de perguntas e respostas, entendeu? Porque, tipo, a gente lê perguntas e dá respostas, tá ligado? Se eu tiver alguma resposta que vocês não souberam dar? Nunca. Aí. Nunca, cara. Nós somos. Ótimo. Nós somos três aqui, cérebros. Alguém aqui deve saber de alguma coisa. Não é possível, tá ligado? Alguém vai saber responder. A gente faz um crowdfunding de cérebro aqui. Exato. E tem o Yahoo aí, né, mano? Yahoo Respostas daí pra isso. Google, o Yahoo Respostas também. Yahoo Respostas é louco, velho. Bom, vou ler então. Você lê? Eu leio. A Gracia, nós. Com a sua voz normal. Vamos lá. Danilo Miranda Marques. Bucaneiros, por que toda a comunidade de lutinha odeia o Chris G? Então, acho que é mais por uma questão de estilo. Quando ele jogou, a galera começou a xingar ele no Marvel, né? Uhum. Eu acho. Sim, sim. O Dogão viu uma vez falando que parece que ele era até querido numa época aí. East Coast lá. Sim, sim. Antes dele começar... A fatídica estratégia de Moridum. O zoning, cara. Ficar longe do cara num jogo que foca na pancadaria louca, você ficar fugindo, soltando magia, isso deixou todo mundo bravo. É que o Chris G, ele mata o hype. Ele mata o hype. Hype killer. É verdade. Aí a galera pega mal com ele por esse motivo, porque ele mata o hype, cara. Entendi. Mas ele é um excelente jogador. Ele tira o brilho. Tira. O Robert Garcia que eles merecem. Ele é futebol força, né? Futebol força. Não, o Kojiro é legal. Ele é o futebol do impedimento, do Misugi, cara. Ele é o cara que faz a linha do impedimento lá, mano. Aliás, eu citei Tsubasa no programa da semana passada. Ah, caralho. O Bola é sua amiga. Nossa, mano. Não somente citou, você encerrou um bloco. Encerrou um bloco com isso, é verdade. A Bola é sua amiga. Foi maravilhoso, cara. Porra. Foi pura lindeza. E saudade. E antes dele, o Filipino Champ era considerado vilão da Marvel, né? Era. Viscante também, acho que não foi... Nunca, mas era o Filipino Champ por causa da Fênix, né? É, filipino e o Viscount também, é, né? Também. E o Wesker, na época que o Wesker era Wesker, monstro. É. Pode crer, pode crer. E o Daniel Miranda também mandou outra pergunta aqui, que é... O estilo de luta do Pedro Falcão seria o estilo normalzão? Seria bem básico, feijão com arroz, assim. Bem normal, cara. Ele lutaria Kenpo Havaiano. Kenpo Havaiano! Que é o estilo do Steven Seagal, tá ligado? No. Cara, tinha um brother, tinha um moleque. O Steven Seagal é do Aikido, velho. É do Aikido. Mas ele fundou um... O Kenpo. Ele ensinava Kenpo Havaiano. Sério mesmo? Porque, cara, tinha um gordinho na nossa escola que ele se levava, assim... Foda-se o fato de ser gordinho, né? Essa questão. Mas é que ele se levava muito a sério. Ele era um cara que se levava muito a sério. Você lembra dele? É Felipe, eu acho que era o nome dele. Um loirinho, assim. É bem basic esse nome, cara. É foda. Eu não lembro sobre o nome dele. Mas ele tinha... Era tipo... Ridiculamente, ele se levava muito a sério. E aí, tipo, quando ele fazia, tinha Kenpo Havaiano no colégio, assim. Nossa! E eu acho que ele era, tinha, sei lá, cara, era tinha, muito... Tinha Kenpo Havaiano no colégio. E ele, eu acho que ele era, tipo, sei lá, o único aluno, assim, que tinha. Fazia Kenpo Havaiano. Só que ele levava muito a sério. Uma vez um cara foi zoar, um bully chato lá, foi zoar ele. Ele deu umas Kenposadas Havaianadas lá no cara. Rapaz, sério, foi verdade, pesado. Ele chegou pro cara e falou assim, tá, pertence aos esquimós e quebrou. Exatamente. O menino Zangief, filho do Zangief, né? Filho do Zangief. Foi muito glorioso filho do Zangief. Muito bem. Diogo Tamashiro mandou uma pergunta. E aí, o cenário do Smash Bros. Está crescendo, sim ou não? Então, não, cara. De verdade, eu não tô nem fazendo uma brincadeira. De verdade. Porque sincero, os caras do Smash Bros. Não jogam... Os jogos novos. Sim. Como é que vai crescer uma cena? Tipo, vai colocar um moleque de 12 anos pra jogar um Smash velho. Ele vai falar, que gráfico feio. Isso é foda, né? Isso vai acontecer sempre e... Não é que a comunidade tá crescendo. Que a galera que já jogava tá aparecendo. Tá se unindo. Né? Exatamente. Tá aparecendo. Começou meio como um... Eles já estavam no Evo uma época. Eles deixaram de participar do Evo. Acho que, de repente, até por restrições da Nintendo, né? Não sei dizer. Mas uma época eles pararam. E aí, com aquele crowdfunding lá pra instituição do câncer, eles tiveram a chance de aparecer de volta. Entendi. E o que começou com bullying digital virou o que virou, assim. Uma galera em peso lá assistindo. Sim. E o stream bombando, e a galera falando smash. Mas uma coisa também é que, vendo de perto, essa galera lota o ballroom na hora do smash, e antes e a hora que acaba, simplesmente não dão as caras. Então eles não ajudam... Eles não se misturam. Eles não ajudam a comunidade, assim, eu entendo. No sentido de... Tipo, eu também gosto pra caralho de outros jogos, não só de Smash. Não, a galera de Smash entra, assiste Smash, levanta e vai embora. É um bagulho bem segmentado. É um segmento dentro do segmento e, tipo, E essa não é favorece crítica, muito. Sim, é uma crítica boa mesmo, porque, pô, o Evo cresceu justamente porque todo mundo se uniu, né? Tudo... Cara, você é desafio... eu acho que o Evolution, na verdade, é um lugar pra você desafiar o outro cara. Não importa no quê. E aí a galera do Smash só se desafia no Smash. Então quebra o clima, assim. Sim. Complicado. Muito bem. Johnny Nuts. Pro Daniel W. Ponto. Opa. Qual o jogo de lutinha que você prefere? Do seu coração, Daniel. No meu coração, no fundinho, ou no meu coração entupido? Calma, ainda não terminou. Ah, é uma escolha, é múltipla escolha. Olha só. Múltipla significa duas escolhas. Battletoads ou Double Dragon? Diga o porquê. Nossa, peraí. isso é treta, velho. Isso é treta. Mas... É jogo de tretinha, né? De tretinha. Ele falou lutinha, eu pensei, bom, beleza, lutinha. Exato. É lutinha com os brother, tá ligado? Lutinha com os brother, entendi. Olha, cara, é acirrado, cara. Olha, vou ter que jogar no meio termo aqui e falar Battletoads e Double Dragon. Melhor resposta. Porque, tipo, você tem o melhor dos dois mundos ali. Você tem sapos com mãos e pernas que viram coisas gigantes. E os irmãos Beery e Jimmy Ree. Jimmy Ree. Muito bom. Que é muito louco. Lucas Alberto. Se você pudesse banir um boneco de um jogo de luta, qual seria e por quê? Seria por questões de balanceamento ou foda-se, eu odeio essa merda de Rufus? Caralho, se você pudesse banir o Rufus. Qual Rufus? Em qualquer jogo de luta. Bane o Rufus em todos os jogos de luta. Ninguém gosta do Rufus, né, cara? É engraçado ter essa treta do Rufus aí. Fala você primeiro, Fernando. Eu? Eu já sei quem eu baniria. Já? Eu não pensei a fundo a respeito. Eu acho que eu baniria, tipo, a Fênix do Marvel. Ah, é, né? Chorando. errado. Eu maneiria a Hinako do King of Fighters 2000, não porque ela seja difícil, mas porque ela é chata. Já sei. Bao. O Bao é chato também, mas eu gostava de jogar com ele. Mas é chatão. Mas a Hinako nem jogava. Eu tirava ela do jogo porque ela é escrota, simplesmente. Ela é escrota. Nem porque ela é... Ela é boa, dela, todo mundo joga com ela, é super tenso de ganhar dela, mas eu tiraria por questões, tipo, eu não gosto de você. Pode crer. Não vai entrar na minha festa. Ou tiraria o Coffin Wave inteiro. Coffin Wave inteiro. Ou 2002. É. Não, 2002 é. Ok. Não, Wave é pior. Muito bem, muito bem. Tiago de Oliveira, se cada um dos almirantes presentes fosse ter sua representação em um jogo de lutinha, qual seria o seu estilo de luta e provocação para o adversário? Nossa. Meu, eu vi o Pedrinho lá da Vice publicou um texto esses dias sobre Mugen. Uhum. E aí ele tinha um Akuma muito engraçado, que é um Akuma que surge, tipo, às vezes aparece, tipo, as apresentações dele, tipo, tem várias apresentações, mas uma delas é ele, tipo, deitado tocando um Bob Marley, assim, fumando um, assim, ó, não, aí ele levanta e luta, tá ligado? Tipo, como assim, cara? É muito doido. Mugen é uma coisa linda, né? Mugen é uma coisa linda. Era um bagulho doido. Mas não sei, cara. Eu acho que eu seria o Falcão, assim. O Falcão. É, o meu estilo seria tipo o do índio lá, sabe? Aquele do índio. O T-Rock. O que anda com a mãozinha, assim, ó, pro lado, tá ligado? Só que infinitamente menos. Não, se ia ser normal, cara. É, ia ser normal. Normal. É o Kenpo Havaiano. O Kenpo nativo americano. É verdade, cara. E vocês? Não sabem? Black Metal norueguês. Sim, cara. Sua apresentação ia ser. Exato. Muito bem. O Thiago mandou outra aqui. No MK9, no Mortal Kombat 9, não fez tanto sucesso no Evo quanto a Warner esperavam. Vocês acham que, pelo visto, teremos o MKX, algo como com um jogo relevante no próximo Evo? Ano que vem, sem dúvida. Por um Evo. Sem dúvida, ano que vem ele vai estar no Evo. Não. Sem dúvida. Por um ano. Por um ano. Você acha que não sustenta o hype? Acho que não. Muito tem muito pouca gente que joga. Muito bem, faz sentido. Don't believe the hype. Jogo ruim, né? Jogo ruim. Assim. Jogo louco! Estou ofendido. Essa é a provocação do boneco do Fernando. Aí, ó, viu? Pô, seu jogo favorito é uma bosta. Nossa! Muito bem. Rodrigo Barato, queridos, como fugir do direcionamento comunista dos reviews e notas? Nossa. Pesado, né? É um direcionamento que, tipo, ele dá a nota e também... Ele dá nota pra você também, tá ligado? Ele dá a nota pra todos. Pra todo mundo. E aí ele vai e confisca suas terras e entrega para... E bota 30 famílias dentro da sua casa. Exatamente. Queridos, como fugir do direcionamento comunista dos reviews e notas e conhecer jogos novos... Os jogos fora da rota comercial. Cara, eu entendo, porque o problema é que a gente acaba... É normal entrar naquele vício de só acabar jogando aquilo que você lê review, né? Uhum. Mas, pô, o Steam... Sempre presta atenção, tipo, no Steam, assim, tipo, na capa do Steam, em promoções de bundles e tudo mais, que eu descobri muito jogo bom justamente assim, tipo, um jogo que vinha mais no bundle ou alguma coisa assim, sabe? Bundles geralmente são um bom jeito de conhecer jogos diferentes e novos. Então... Dá uma olhada, entra num site doidão, tipo o Dessura, que tem um monte de jogo indie, que é tipo, e aí é indie for reals, assim, de todos os tipos. E aí você dá pra, tem sei lá, um monte de promoção e tal. Normalmente eu acho que isso é um bom jeito, assim. Até coisa é mais complicado, também. Né? No até coisa antiga também. E né? Até certeza coisa antiga. Que a gente passou alguma coisa, assim. Que... Exatamente. Com certeza você não jogou alguma coisa muito foda, e sabe? E é bom e tipo, uou. Exatamente. Sim, eu devia. Exatamente. Aquele de Mega Drive é um que eu sempre uso de exemplo, porque eu sempre pergunto o nome pra você. Qual? Do molequinho vermelhinho que dá choque. Que é magnético. O Pulseman. Pulseman. É um jogo que, cara, por que eu não joguei isso quando eu tinha o Mega Drive? Pode crer. Não sei. Mas conheci depois e, cara, senhor jogo. Pode crer. Animal. Pode crer. Muito bem, Renan Luna. Para todos, biscoito ou bolacha? E alguma notícia do Marcola? Cara. Não esquece. O que é Marcola? Ah, o Marcola! O cara até esqueceu. Caralho, é verdade. O Marcola é daquelas pessoas. Fiquei sabendo que ele perdeu um braço. É sério? Nossa, por um segundo eu acreditei, cara. Agora ele é metade homem, metade robô. Cara, é, metade homem, Marcola, metade Marcola, metade robô. Então, considerando Marcola, eu não duvidaria que ele não duvidaria que ele perdesse um braço. É, e o braço robô dele não ia funcionar direito, ia tentar enforcar ele. É, o tempo todo. Nossa, velho. Caralho, que horrível. Cara, assim, pra mim, se tem recheio é bolacha, se não tem recheio é biscoito. O Mussi respondeu pra todo mundo, cara. É engraçado isso, porque, tipo, essa sempre nunca foi uma questão isso pra mim, assim. Não é? Eu acho que são os cariocas. Pra ver você faz com o quê? Questão, com biscoito. Cara. Pra ver? Pra ver, com pra biscoito. Com biscoito. Biscoito de champanhe. E bolacha você pede uma traquinas. É? Não é tão óbvio. Tá na cara, tá ligado? Bolacha tá na cara, filha da puta. Porque vem recheada, entendeu? É. Recheada de ódio. Nossa. Bolacha recheada salgada. Salgada? É, tipo, já comeu essa porra, né? Tipo aquele clube social com recheio no meio, assim. É, mas é pior, é aquelas mais pobres. Tô ligado. Com recheio de manteiga de gosto de queijo. Ah, eu não é bom, né? Não, não é bom. Cara. Não. É bolacha social, também, né? Cara, clube social. É então social, é. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se quiser saber a opinião. Olha só, pergunta do Mussa. Pão com manteiga é sanduíche? Depende. Depende. É, você vai comer os dois lados abertos, os dois lados fechados juntos. Exatamente. Você vai molhar no, no café. Se você fechar ele, que nem um sanduíche. É um sanduíche. É um sanduíche, exatamente. Se você botar tipo duas canoazinhas, não. Porque a ideia do sanduíche é. Lembre-se, é algo no meio com dois pães fazendo um sanduíche. É tipo um guardanapo de pães. É um guardanapo comestível, entendeu? Exatamente. É um guardanapo que você gosta tanto desse guardanapo que você come ele também. A manteiga já configura um recheio. Sim, claro. A manteiga configura um recheio. Okay, okay. Nunca ninguém estipulou qual é o recheio. Exato, é justo, uma coisa justo, justo. Tem que ter um recheio. Exato. Justo. Acho justo. Canoinha justo. É canoinha, fechadinha é sanduíche. Beleza. Exatamente. De boa. Louco. Determinado. E aprendendo. Tudo determinado aqui. É. Muito bem. Dico de Jiraja. Jeff, o que falta para um jogo ser considerado de luta, além de estar no maior campeonato de jogos de luta? Ele tá querendo cagar na sua cara. O Dico tá falando, quer cagar na sua cara. Tá falando de Smash, cara. Eu vou postar a fotinho lá que é o Sakurai falando que não é. Pronto. Não, eu gostei muito da definição do Musa pra isso daí. Eu gosto da definição do... Qual é a definição? Jogos de luta. Ele que provocou toda a briga do bagulho, ele tem uma definição. É isso. Sim, eu só quero causar uma discórdia. É, só, e ele sabe já, então. Eu sou um cavaleiro do apocalipse, cara. Anarcomussa, velho. Qual é a minha? Eu nem lembro. Qual que é a sua definição de jogos de luta de plataforma. Eu gosto dessa definição. É porque Torfall tava lá também. Torfall não é um jogo de luta. Então, é um jogo de luta de plataforma. É muito mais próximo de Smash. Sim. Do que... Eu sei lá, eu tenho essa convenção na minha cabeça que pra um jogo de luta... Ele foi inspirado em um jogo, que foi Street Fighter 2. Então ele tem mecânicas que precisam ser iguais. E o mesmo vale pro até como o cara falou dos jogos da série Naruto também. Apesar de você lutar contra outros caras, você perde um monte de função de jogos que foram embasados lá no Street Fighter. Sim, que sim, criaram sim. Esse novo conceito. Porque é novo, é de 87. O cara que fez o Street Fighter depois foi pra SNK e fez Fatal Fury, Art of Fighting, King of Fighters, e tudo. Então, é esse conceito que gerou esse. Tipo, você tem que ter isso pra ser isso, assim. Sim, tipo, sim. Você não tem um K com um Ford K com assoalho de ferro e fala que ele é esporte, bicho. Tipo, você tem um carro esporte, você tem uma linha esporte, sabe? Tipo, sim. É tipo isso, cara. Entendi. Bom. Muito bem. Muito bem. O Ronaldo Campello também mandou uma pergunta. Minha pergunta pode ter sido respondida já no programa, mas quero saber... O que definiu um jogo de lutinha? Eu curto muito os Narutinhos como jogo de luta. Então foi ele que eu li, exato. Que Smash Bros. Não é luta, imagina o Narutinho. Então, é mais essa questão mesmo. São certas similaridades entre os jogos que eu particularmente acho que eles precisam seguir pra entrar numa categoria. Mas não deixa de ser uma pancadaria, uma luta, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, você não faz comando de golpe lá. Você só aperta o botão. Faz sentido. Tipo de coisa. São outras estratégias, né? Vamos para a próxima pergunta, então. Uhum. Augusto Ferrari. Fala batedores de coxinhas da rainha. Ô, louco. Nossa, se vocês tivessem um poder, qual seria? A gente respondeu esse... Acho que sim. Hoje, mas o Jefferson pode responder. Responde, sua vez de responder hoje. Qual seria o seu poder, Jeff? Qual seria o seu poder? Porra, cara. Jeff. Você lê bastante quadrinhos. Sim. Eu queria ter o poder de esquentar meus alimentos sem precisar de nada. Assim. Caralho. Vai que eu tenho vontade de comer um queijo quente. Sim, agora. Você é um homem, cara, de prazeres simples. Aí, pá, esquentei na minha mão, assim, ó. É tipo, você gostaria de produzir comida do nada? Não, não, assim. Não. Produzir... Não, produzir calor. Produzir calor, né? Não precisa ser... É uma energia que aqueça. Fogo. É só um calorzinho. É porque eu não quero só calor, porque calor pode murchar o pão, tá você ligado? Você quer ter mão de grelha. Aí o que grelha. A gente... Tem que ser um... Mão de grelha. Mão de grelha, é isso. Jefferson, mãos de grelha. Mãos de grelha. Você pensou na nojeira que ia ser você fazer um queijo quente na mão. Não, aí que tá, não. Porque, é horrível, porque se eu emanasse um tipo certo de energia, eu torrava o pão e derretia o queijo. Sim, na medida certa. Mas Jeff, mãos de micro-ondas. Tipo isso. É, se bem que e eu podia matar alguém. Micro-ondas até parece um poder de verdade. E eu podia matar alguém também. Tipo. É verdade. Mas, cara, ia derreter queijo pra cima da sua mão, cara. Não. Então, aí eu ia ter o dom de fazer ele parar no exato momento que o queijo derreteu e não vazou. O problema é vazar. Não pode vazar. O eu dom concordo. De fazer um queijo quente de dentro. No entanto... na mão, tá ligado? No entanto, quando ele vaza na torradeira, na frigideira, é maneiro também, porque fica aquela casquinha. Aquela casquinha. Então fica, eu tenho que verdade. Ter essa escolha. Eu tenho que ter essa opção. Não é legal vazar na sua mão, tá ligado? Ah, mas tudo bem. Você pega e... A gente segura. Mas já é. Tô louco. Muito bem. E o Augusto, eu gostaria de falar aqui que, não sei se é da edição, mas eu acho o podcast de vocês muito sincero. Um abraço. Ah, pô, legal, a gente tende a não mentir muito no podcast. A gente é bem honesto. Por, né? por exemplo, tipo, nós somos honestos mesmo. Sim. Eu só falei verdades. Só tenho verdades. Eu também, desde o primeiro podcast, eu só falo verdades. Sim. Muito bem, Carlos Pivoto. Eu acho. O que foi o Pivotinho mandou aqui, ó. É. O que foi mais bonito, o gol do Götze no fim da prorrogação ou o Rory da ressurreição do Justin no Filipino Champ? Cara, ele só, posso falar uma coisa? Ele só tá falando isso porque ele tinha ingressos para assistir a final. Ele assistiu da a final Copa do Mundo, entendeu? Porque pra mim, GOTY ainda é um meme da internet. É o GOTY, é o site GOTY. É o site GOTY. GOTY. Entendeu? Ainda acho. Que é o cara, enfim. Não, aquilo do eu vi depois só, eu vi o VT apenas, né? Uhum. Mas achei genial, cara, foi lindo, lindo demais. O quê? Demais. O Justin? O Justin, foi lindo demais. Também. Marcos Paulo Oliani. Mestres dos Oceanos. Uhum. Gostaria de manjar de joguinhos de luta, mas não sei nem por onde começo a aprender a jogar direito e nem aonde vou aprender mais sobre essa comunidade e esse universo. Quais são os sites ou podcasts que devo ler ou ouvir para me inteirar deste meio? Bom, para começar esse, já óbvio. Esse é um podcast. Saiu esses dias, né, aquele o guia. Tutorial. Que lindo aquilo, cara. Saiu um livro, né, uma história em quadrinho. É, inteira. Um tutorialzinho que... Mas é bom assim como tutorial? Eu não... Ele é bom porque ele explica... conceitos básicos pra você. É esse o ponto, assim. É. Você não pode chegar e falar assim, nunca joguei nada, quero aprender a jogar Street. Mas você tem que colocar na cabeça que você não vai aprender a jogar Street, você vai aprender a jogar jogos de luta. Eles compartilham do mesmo... Sim, sim, sim. Da mesma raiz, assim. Uhum. É, a ideia é, o cara até usa o Ryu como o modelo de personagem. Sim, isso, né? Se você for jogar jogo de luta, tá ligado? Você aprende tudo, é que nem quando você vai jogar Final você Fight. Você jogar um Hadouken, você dá um Hadouken e está feito, tá ligado? Exatamente. Eu lembro quando eu dei o meu primeiro Hadouken, na praia, agora já. Foi sensacional, cara. Tava com meu irmão lá. Falei, vou jogar. E meu irmão, sério, você vai jogar? Mas olha quantos caras tem aqui. Tipo, você vai... Não, vou jogar. Aí peguei. Aí lá era assim, ou Dawson, porque esticava na época. Uh-huh. Minha cabeça. Sim, claro. 92, sei lá. Uh-huh. Ou Dawson, que esticava, ou Guile, porque era Alex Fu, era só segurar pra trás e pôr pra frente. Uh-huh. Aí eu peguei o Ryu. Falei, nossa, você pegou o Ryu, cara. Não, relaxa. Quase morri, mas soltei um Hadouken. Tipo, Hadouken. Caraca, aprendi. Agora já era. Não ganhei duas lutas, mas, porra, primeiro Hadouken, cara. Foda. O primeiro Hadouken. Aquela porra daquela meia-lua, velho. É louco, cara. Não, um quarto de lua. Um quarto de lua, desculpa. Um quarto de lua. Eu acho que é fundamental pra você aprender a jogar jogo de luta saber dar um Hadouken. Porque daí você dá um Hadouken pra qualquer lado, você consegue tirar alguma coisa dessa brincadeira. Sim, esse livro PDF que saiu é bem bacana. Sites legais com um monte de guia de uma pá de coisa. Tem o Shoryuken. Mas os guias são legais pra caralho, mas... São. Eles se embasam, eles usam muitos conceitos, técnicos, né? Que às vezes você, o cara fala cross-up. Aí você, não, cara, uma voadora na nuca. Tipo, quando eu jogava, eu chamava de voadora na nuca, cara. Isso aí já é um segundo momento, né? Mas assim, tem, né? Tá lá. Entra no Street e aprende a dar um Hadouken. Sim, exato. É isso. Vai pegando tempo, vai vendo o que que comba, sabe? Tipo, se acertar dois golpes num cara sem o cara conseguir defender. Sabe uma coisa que eu sempre achei, talvez eu esteja errado, hoje em dia seja melhor, faz tempo que eu não vejo isso. Os tutoriais desses jogos sempre foram muito ruins. Eles nunca ensinavam de fato as coisas. Tipo, eles, beleza, você faz isso daqui, vai soltar isso daqui. Ah, mas... Por quê? É, né? E tipo, e em que momento, e por quê, e tipo, sabe, isso faltou, acho que pra mim, assim, tipo, não, eu entendo o que tem que fazer, só que isso é, e parece muito impossível, aperte esses seis botões aqui, tá, mas é ao mesmo tempo, é na sequência, como é que eu aperto, assim, como cara, é que eu faço, sabe? Um conselho que o Saga deu, que eu acho muito bom também, é assim, pegue pra, quando você quiser começar a jogar... Escolha um personagem com normais bons. É. Que o normal é o golpe que sem comando, né? É só apertar o botão. Botão. É só apertar o botão. Se você sabe jogar com os normais, você já tá bem encaminhado, assim, já. Pode crer, você pode crer. Você começa a ter noção de espaço, de movimento, que golpe pegar mais longe, golpe mais devagar, golpe mais rápido. Saga devia abrir uma escola, hein, meu? Esquece o lance que todo mundo fala que é só chacoalhar o controle, não é? E apertar. Sim. O controle não é um sabonete, você não precisa esfregar sua mão nele. Você não tem que limpar o controle. Vocês têm. Mas não é o momento. É muito mais legal você saber o que você tá fazendo, sabe? Sim. Tipo, eu quis dar essa voadora. Sim. Eu quis que essa voadora pegasse aqui, sabe? E tenta aprender isso, que acho que é o primeiro passo, assim. Muito bem, e ele mandou aqui um grande abraço aos Lordes de Atlântida, muito bem. Poxa, Lordes. São os Lordes, né? Lordes. Viu? Caraca. De Bucaneiros a Lordes. De Bucaneiros a Lordes. Animal. E mandou aqui, Danibas, as tirinhas do ornitorrinco são bem doentes e sinistras. Uhum. Curti muito. Parabéns, e o que o Sr. Satã lhe agrade, e que o Sr. Satã lhe agracie com... mais criatividade profana. Louco, muito obrigado. Idem. Idem. Idem. Eu acho. Muito bem. Felipe Yukio Ishikawa. O que acharam do anúncio do Tekken 7? Esperam ver Smash Bros. De Wii U ano que vem? E o anúncio da Marvel com a Thor Mulher? Calma. Um de cada vez. Vamos lá. Tekken 7 é outro Tekken que eu não vou jogar. Esperado, também não sei se quero. Enquanto eles não mudarem aquilo lá, vai ser a mesma coisa mais bonita, não sei. Já pensou se ele é 2D? Nossa, imagina. O Guilty Gear tá aí, feito no Unreal. Aí eu começo a ficar interessado. Mas acho que a galera... O flow do Tekken, assim. Ele é meio... Não sei. Não... Eu esperava que ele fosse anunciar o Tekken vs Street Fighter. Cara, esse jogo é do cara. Verdade, né? Não, é o oposto dessa vez. É o oposto. Feito pelos rivais. Olha lá, que doido. Louco, isso ia ser louco. Esperava. Que tá enrolando faz uma cota já. Bom, próxima pergunta. Que mais? Smash Bros. De Wii U no Evo ano que vem? Tomara. Que a galera abandone o Melee e jogue um novo, cara. Essa é a única solução pra isso crescer e entrar. É o único jeito. Porque a Nintendo tá tentando. E até isso é verdade, Tanto que ela patrocinou o Evo esse ano. Só com o nome, né? Pra Nintendo já. Também acho. E eles estão fazendo o Smash do Wii U. Pensando em várias coisas de torneio, tipo, tendo o modo glória lá. Aquilo que você falou do Tree House lá, da Nintendo, que teve no... Na E3. Teve um Invitational lá, o torneio, Em torneio. Você falou que foi muito bacana. Foi bem legal. Parece que eles estavam até quase praticando ali. Tipo, é assim que faz, então? Vamos ver se... Vamos fazer. Meio de paraquedas, assim. Sim. Foi legal. Eu espero que sim, cara. Espero que seja um jogo bom primeiro, né? Que se for um jogo bom, que a galera abrace, que não fique preso no melee, né? Pode crer. E que as estratégias atuais sejam descartadas completamente. Eu acho que não, né? Então, o negócio de ficar de pendurado na beiradinha lá, eu acho que é bobo, cara. O único jeito, tipo, de novas técnicas surgirem e tudo mais é desse jeito, tipo, tendo novos jogos e a galera jogando novas coisas, é o único jeito. O fã mudou, né? Sei lá, quando eu esperava um arcade novo, eu esperava que ele fosse todo diferente, sempre. Cada jogo que eu queria reaprender a jogar, assim, e foi até que por um tempo você foi meio assim, aí depois mudou tudo, a galera agora tem medo de inovar porque acha que o público não vai gostar. Sim. E, tipo, as coisas são mais caras, né? Assim, na época, cada King of Fighters era um jogo diferente. Você tinha que reaprender a jogar todo ano, cara. Isso era sensacional. Às vezes, não tanto, mas, no geral, tinha. Tinha sempre um sistema que você tinha que aprender e dominar pra você tirar o máximo daquele jogo. Eu lembro a choradeira do 5 pro 6, por exemplo. 95 pro 96. Sim. Que tiraram a esquiva. E, caralho, tiraram a esquiva. Mas essa roladinha aqui, ó. Maneirinha. Aí, 97, tinha os dois. 98, tinha os dois, mas tinha mais coisa. Sim. E por aí foi. Eu acho que é legal. Acho que com certeza tem que mudar. E a gente, as empresas não deviam ser tanto refém do público. Sim. Apesar de que o dinheiro fala fazer muito o quê, mais, né? É que é aquela coisa de você. É, você tem que fazer o que você. Tipo, o que as pessoas não sabem que elas querem. Sabe? Exatamente, cara. Você não pode, tipo, porque as pessoas só acham que elas querem que elas as coisas. Querem as coisas, né? Sim. Chorão lá que fizeram mudar o final do bagulho. do Mass Effect. Né, é? Pra quê, cara? Aquilo foi uma coisa. Foi uma vergonha, cara. Uma vergonha. Eu me senti meio mal. Só elas acham que sabem o que elas querem. É. Só que a maior parte das vezes elas não sabem. Exatamente. O Gurren Lagann nunca teria nascido se não fosse assim. Nunca. É verdade. É verdade. Puta anime bom. Tudo bem. E o anúncio da Marvel com a Thor Mulher? Acho que essa Thor Mulher é de uma covardia sem tamanho da parte da Marvel, cara. Porque se ela quisesse fazer uma coisa, ela criaria um personagem novo. Eu acho legal, tem que ter, beleza. Okay. Só que sabe uma coisa? Tá muito estranha essa história. Sabe por quê? Essa história que, o Thor não é mais... Digno, né? Nunca descartaram ele dessa jogada, né? Se você for parar pra pensar. Nunca descartaram ele, ou seja, ele ainda vai existir. Entendeu? O que vai acontecer com ele? Não muda nada. Vai ter a quest, né? O que eu tô achando é que vai ser tipo como aconteceu com, por exemplo, o Dr. Octopus, que virou Homem-Aranha por um tempo. O Winter Soldier, que virou Capitão América por um tempo. Exatamente. É isso, entendeu? E vai ficar bem mais superficial a coisa. Eles estão bem coxinha, cara. Tipo, voltando ao meu bife com comics americanos. Sim. Muda tudo pra não mudar nada. Sempre. Exatamente. Tem histórias muito boas, mas... Tipo, são armas fechadas, né? E vamos lembrar que, cara, já aconteceu muitas vezes de outras pessoas usarem o martelo do Thor, tá ligado? Por que aconteceu agora, entendeu? E tipo, mulher, nossa, como a Marvel é progressiva. Progressiva é o caralho! Isso é uma medida extremamente conservadora, cara. Quer saber o que eu achei bem louco de quadrinho em relação nesse mesmo assunto? Quando saiu a nova roupa da Batgirl. Você viu? Isso foi muito louco. Isso foi muito louco. É do caralho. E é isso que tem. É isso que a galera tava pedindo há muito tempo. Isso é representatividade de verdade. Tanto que até saiu um post no IO9, lá no blog da Gawker lá. Sim. Que a chamada era tipo, tá vendo? Foi difícil. É verdade. Era isso. Botar uma porra de uma jaqueta. Entendeu pra entender? Era isso só. Tipo, a mina não precisa parecer gostosa, ela precisa parecer funcional no que ela tá fazendo. Ela precisa ser um super-herói, caralho. Ela tá lutando contra o crime, caralho. Ela não precisa deixar de ser gostosa. Claro. Ela precisa ter roupa colante toda vez. Isso, né? Exatamente. É foda isso. Eu acho isso. Acho que, tipo, tem um pessoal comemorando, que legal. Eu acho que isso é... Não vai durar um ano, não cara. Não dura. E convenhamos, o nome continua sendo Thor, tá ligado? É tipo uma mina com o nome de um cara ainda, tá ligado? É muito estranho. Eu acho que, assim, essa história está mal contada. Caralho. E eu gostaria de ver muito, muito mais da Marvel nesse aspecto. E segundo eu li também na internet, não é a primeira vez que o Thor é uma mulher, né? Aquela série Terra X lá da Alex Ross, o Thor é uma mulher. Cara, eu tava lendo o Marcel Gould. Marcel, sim. Aliás, ele posicionou muito bem. Cara, na época, nos anos que tinha muita segregação racial e tal, a Marvel criou Luke Cage. Sim. Que era um puta super-herói negro foda. E que dura até hoje, tá ligado? Sim. Por que eles não podem fazer uma coisa hoje com uma mulher foda como o Luke Cage, era um negro foda? Sim, exatamente. Tipo, se essa era a questão, né? Entendeu? Exatamente. Eu também acho. O Luke Cage tá cada vez mais importante na Marvel. Então? Pois é. Porra. Pois é. É um cara que nasceu no auge da segregação racial, do preconceito. Era um puta personagem negro foda que tá aí até hoje. A Thor Mulher vai ser. Um dia teve a Thor Mulher. Da mesma forma que teve. Um dia teve Homem-Aranha Negro. É o velho too little too late. Entendeu? Exato. Sabe assim? Não foi suficiente, que, tipo, voltando a Batgirl, acho que isso representa muito mais um passo adiante do que o Thor Mina, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, isso tem uma mina. Não é uma questão só de mudança de roupa, isso é uma mudança de postura do personagem ali, tá ligado? Uma mulher que representa, tipo, as minas da idade dessa mina hoje em dia, tá ligado? Sim, tipo, Vão dar martelada em todo mundo, né, bicho? Tipo, não faz nem sentido, eu acho, assim, o personagem. Ele é de uma postura completamente diferente. Ele é. Sei lá, ele lida com as coisas em um patamar acima, no sentido de que ele é uma divindade, sabe? Sim. Eu quero ver. Não faz sentido. Muito bem. O Saga, justamente, a gente tava falando do Saguinho. Saga Kazama. Escolham um boneco de jogos de luta para ser seu brother. E uma boneca para ser o waifu. Sei. Nossa. Cara, eu gostaria muito de ser brother do Erronda, cara. Porque toda vez eu vejo ele comendo e, tipo, se divertindo. Tipo, ah, ia sempre tá da hora, assim. Eu queria ser brother do Erronda. Aposto que ele vai em umas festas muito firmes, assim. Será que era? Ele parece ser um cara bem tradicional. Não, acho que não. Eu queria muito ser brother do Kyo, do King of Fighters, cara. Ele parece ser muito cool. Tipo, ele parece ser cool, né? Pra caralho, meu. Né, cara? Tipo, andando na motinha dele e tal. Ele parece um cara muito cool, cara. Ele deve levar a galera pra um rolê bacana. Tá? Deve. Ou não, ele não deve dar rolê. Ele é um lobo solitário. He's too cool. É lobo solitário, é. Eu queria ser brother do Oswald pra ser meu parceiro de truco. O cara já carrega as cartas, mano. Total. É o rolê perfeito. Muito bem você, Dani. Quem seria meu brother, cara? Reptile. Reptile. Você ia ficar trocando uma ideia, ele só ia ficar te olhando com aquela cara. É. Assim. Babando ácido. Né? Exato. É o melhor amigo. Não é um bom amigo. Cara. Ele é um réptil, ele não tem emoções. Cara. O Raiden, mano, não quer faltar luz na tua casa. É mesmo, ia ser o fucking... O Highlander, cara. O Highlander, é verdade. O Christopher Lambert. Eu seria brother do Raiden e Christopher Lambert, cara. Esse seria meu brother, cara. Muito bom. Com as galochinhas brancas de Deus do trovão. Muito bom. E a Athena é a minha eterna waifu de King of Fighters. Athena? Eu tava falando com ele, aliás, antes eu falei pra ele que ia de Vanessa. Vanessa é boa. Eu perguntei se podia. Vanessa é MILF, eu não né? Eu não sou muito dessa comunidade. Ah, não é mais MILF pra mim. Não? Não tem mais MILF, só tem Cougar agora. Eu alcancei a idade que MILF não tem mais o apelo que Cougar, tinha tá quando certo, eu tá tinha certo. 18. Acho agora, justo. Faz sentido, vai. Agora faz é Cougar, sentido. Cougar. Agora e logo MILF, mais Granny. Agora as meninas Granny. MILF tem sua idade, tá ligado? Exato! Eu podia ser um DILF. É. Exatamente. Meu Deus. Muito bem. André Vasconcelos. Existe alguma chance dos cinco deuses serem desbancados e novos surgirem? Quem na atualidade se destaca para se tornar um? Vixe. Cara, acho que sim. Acho que assim, eles vão manter a posição folclórica. Sim, mas, cara, tem jogadores tão bons quanto eles aí. Tanto aí o top 8 de Street para provar isso, né, cara? Mas acho que ele quis dizer no Japão, talvez? Então, no Japão especificamente. Mesmo. O Momo. Mas eles já eram da mesma turma, né? É da mesma galera. Basicamente, né? Você olha a história dos caras, todo mundo esqueceu no fliperama. O KSK, o Mago, o Momochi, todos esses caras são bons, cara. Não existe de verdade essa divisão entre deuses. Tem os cinco deuses do Kusoge, né? É. Então são os cinco deuses dos jogos de merda, assim, os jogos de anime de merda. Assim. Que é tudo quebrado. É. Muito bom. Leandro Greck, Kill la Kill ou Sukeban Deka? Eu não vi Kill la Kill inteiro. Kill la Kill é legal. Eu vi um capítulo, assim. E eu conheço Sukeban, então... Sukeban Deka é legal. Eu fico de Sukeban, mano. Sukeban é foda. É difícil, cara. Acho que Sukeban é porque... Queria uma wife ou Sukeban. Qual que é o Sukeban? Sukeban Deka é umas minas que combatem o crime com ioiôs e tal. Só que elas são criminosas. Elas também são criminosas. Elas são tipo delinquentes juvenis que combatem o crime. Entendi. É mais Shalamalamalam. Entendi. Esse é o twist. Um plot twist. E o Kill la Kill, pra quem não conhece? Kill la Kill é um anime do mesmo estúdio que fez Gurren Lagann, que é um anime de robô excelente. Foda pra caralho. E que ele é todo exageradão, retardado, assim. Eu vi o primeiro capítulo, me lembrou muito o Honono Tenkosei lá. Uh-huh. Por causa do colégio e da estudante com a tesoura. O cara, esse do outro que eu falei, que é em inglês, acho que é Blazing Transfer Student. Ele chega atrasado na escola e ele precisa enfrentar o como é o nome? Do representante de classe. Pode crer. Você chegou atrasado, seu! Ele fala uma palavra super difícil. Ele pá, ele toma o um golpe. Essa palavra é muito difícil. Ele responde, aí o outro apanha. É uma briga. E é e o desenho é dos mesmos caras. Assim, o mangá é super velho, 280, o anime é de 94. Pode crer. Dois capítulos só, por aí. Uhum. E, pô, pra mim eu senti essa vibe, mas não assisti. Né? Que eu quero, pretendo. Aquilo aqui é legal. Eu preciso assistir direito aquilo aqui mesmo. Anderson Neto, tô com mais saudades do Evo que da Copa e vocês. Eu acho que o Evo podia ser um pouquinho maior. Podia, e ajudar todo mundo, cara. Também acho. Porque podia ser mais dias. É uma matança ali na sexta e no sábado, tipo, que não precisava. Eu não sei quão caro é você separar um espaço em Las Vegas. Que em Las Vegas foda, também, né? Então, mas eu acho que se tivesse um dia a mais, já ajudava já. É. Mas acho que tem muito torneio no meio do caminho aí que dá pra matar um pouquinho da saudade do. Já vamos começar de novo, né? Setembro já começa de novo. Eu acho que é setembro, o próximo grande, e já vai ter sido pro próximo Evo já. Que nem tem data, e eles demoram pra dar um pouco a data, mas. É meio que você nem vê acabar. Já começou. Cuevo. Muito bem. Meu vizinho, o Anderson Neto mandou outra pergunta aqui. Meu vizinho tem e joga frequentemente um 360. Como eu sei? Ele joga com a TV berrando. Existe uma abordagem específica para chamar o vizinho que você nunca viu na vida para dar uma jogada? Mudar o nome da rede Wi-Fi para cola no 103 para jogar no Xbox, cara. É válido? Olha, porra, é mesmo, viu, cara? É um jeito criativo, cara. Cola no 103 para tirar um Xbox. Para bater um Xbox. Para jogar no Xbox. Oh, cara, ou você pode fazer o que todo mundo faz, né? Que é tipo... Toca a campainha. Você ouviu o cara jogando? Bate lá e fala assim... Oh, cara, eu vi que você joga videogame. Tipo, quer... Vamos jogar? Fala aí, mano. Você quer jogar? Tal, alguma coisa mais tarde? Não sei, agora? Sei lá. Normal, né? Chega ali pro brother. Acho justo. Joga aí, vamos jogar. Justíssimo. Muito bem. Marcos Soares. Que porra quer dizer Craigasm? Esse muito eu não sei. Acarecido. Eu tentei. É do Twitch isso, né? É, do Twitch. É um emoticon do Twitch, que é um carinha te fazendo... Oh. isso eu vi. Como se ele estivesse fazendo um orgasmo, basicamente. E o quê? O boneco é um cara da... Se eu não me engano, ele é uma pessoa da equipe do Twitch mesmo. Entendi. Que nem o Kappa. É o Cray. O Kappa é um cara... Eu não sei se o nome dele é Cray. Cray. Que nem o Kappa. O Kappa é um funcionário do Twitch. Entendi. Mas Craigasm você usa quando tipo, oh meu Deus, gozei-me nas minhas calças, entendi. É orgasmo louco. É um orgasmo louco. Da hora. Muito bem. Agora sério, qual foi a maior decepção do Evo na opinião de vocês? Pô, pra mim foi não ter visto os deuses, né? Pra mim, eu também fiquei triste, mas é uma decepção pessoal, né? Que eu não consegui ver também. Eu tava between home e office, assim, tava voltando pra casa, perdi. Eu falei, como assim? Os caras já saíram. Não consegui. Foda. Eu fiquei decepcionado com as finais do King of Fighters, que o comentário foi muito ruim. É. Fiquei bem decepcionado. Foda que não tem, né? Os caras que são mais bacanas narrando não conhecem muito King of Fighters, né? Cara, o meu pano é Juicy Box pra comentar King of Fighters, cara. Juicy Box seria interessante, é verdade. Que é um cara completamente autista. Tipo, ele pira sozinho, assim. Quando ele tá jogando, ele faz os movimentos junto com o personagem. Então, sério? Ele já quase apanhou no stream por causa disso, cara. Caralho. Ele é piradão e ele curte pra caralho King of Fighters. Que louco. É verdade. da hora. Muito bem. Leonardo Ribeiro Lopes, punheta, normal ou invertida? Nossa, invertida não. Invertida é só para dias especiais, né? Invertida com a mão normal? Você tem que sair com você mesmo para jantar. Daqueles que põe a mão para dormir, assim? Tem essa da pôr pra mão dormir também, é clássico. Qual é essa? Você deixa a mão dormir até dormente, tipo, até você morrer. Você não consegue, aí você encosta em você mesmo. Você fica dando tapas na sua virilha, tá ligado? Tipo, se você já quis algum dia sentir como é necrofilia, sabe? Tipo, é isso, cara, foi sua mão pra dormir, mas de verdade, né? Pra dar aquela formiguinha. Tem que parar o sangue, bicho. Ficou umas 5 horas sentado. Põe um torniquete no braço e deita com ele em cima. Muito bem, muito é bem. Mó legal a sensação da mão mole, assim. Tipo. Felipe Dottori, tendo em vista que a popularidade do Smash só tem aumentado, mas a galera continua falando isso. Aumentado. Um abraço pro Jefferson Caio. Olha, pessoal o bagulho. É muito pessoal, cara. Por que tem gente que insiste em dizer que ele não é jogo de lutinha? Não, é a mesma pergunta, né, gente? E aumentado, eu não sei, né, cara? A galera assiste na internet, porque na época não tinha, agora tem. Eu não sei dizer se é aumentado. Muito bem, Bruno Isidro, pegou o boneco no tonto, demonstração de mau caratismo ou dentro das quatro linhas da TV? Vale tá tudo. No jogo, vale tá valendo. O Trancas, né, falou sobre isso, né? Acho muito errado. Aliás, é um xingamento que eu não entendo até hoje, é apelão. Apelão, né? Apelão. O que é apelão? Você é um apelão, mano, você não para de ganhar dinheiro, cara. Por que eu vou parar de fazer o que é certo se eu vou me prejudicar? Não faz nem sentido, cara. Apelão é foda. Não faz, não. Seu apelão. Apelão, seu apelão, cara. Seu apelão. Vem um apelão. Muito bem. Jonas S. Marques, ainda vale e dá tempo? Claro que vale mandar tempo e dá pergunta aqui, ó. Manda sua pergunta. Vamos lá. Espero que sim, senão eu vou chorar. Não chora. Chora não. É o seguinte, piratas. Tô trampando feito um fio da puta e mal dá tempo pra curtir meus joguinhos, animes, músicas, etc. Vocês já passaram por isso? Inclusive, estou passando nesse exato momento. Pois é. O que fazem? Como lidar com essa merda chamada tempo? Cara, eu tava me perguntando isso hoje. Ontem à noite eu deitei a cabeça no travesseiro falando assim pra mim mesmo. amanhã eu vou conseguir fazer tudo e tudo vai dar tempo, eu vou fazer tudo no horário, tudo vai dar certo. Nada deu certo, deu tudo errado, porque se mil e um problemas aparecem de manhã e você tem que resolver e tudo mais. É que o grande lance da vida é que, tipo, você tem que sempre lembrar que as coisas não dão certo. Sim. Você planeja e elas não vão dar certo, então o lance é que você tem que improvisar. É foda, então, cara. Então você tem um brechinha, pega e joga um pouquinho, assiste um pouquinho, whatever, um pouquinho. Ultimamente eu tô tendo que, tipo, forçadamente falar, não, beleza, agora eu vou parar, sentar e jogar, tá ligado? Uhum. Porque senão eu fico, tipo, só trampando e fazendo outras coisas. É foda. Mas é saudades do meu Final Fantasy XIV que eu queria estar jogando agora. Isso é foda. É foda. Não, eu ia falar que tem portátil, tem banheiro e sem sempre aqueles 15 minutos. É verdade, cara. Eu como um connoisseur de jogatina na privada, digo que é uma ótima alternativa. É sempre válido. No busão. Tipo... Onde for. Muito bem. Samir Hollenberg. Esquecer da pergunta que seria feita a vocês, enrolar com essa aqui, é normal ou terei que andar na prancha por isso? Não, você vai andar na prancha, cara. Vai. Quem disse que... Você acha que é assim, então? Você acha que você pode enrolar em enroladores? Não é assim. Você não enrola em enroladores. Você não enrola em enroladores. Alex Carneiro. Todos, eu estava jogando um Awesome Nauts maroto e morri 3 vezes seguidas. Senti uma vontade de quebrar algo ou socar alguém. Alguma dica de como controlar essa raiva que dá quando a culpa por ser burro é sua? Você sal, cara. Vocês já estouraram o controle? Eu já estourei o controle. Eu não sou salgado. Eu nunca quebrei controle. Sabe, já. Não, mentira. Não, pra não falar que eu nunca fiquei bravo com nada, eu sou bravo quando eu jogo jogo 3D, de luta. Uhum. Porque eu não tenho capacitação pra ser bom o suficiente pra ganhar de uma pessoa que não sabe jogar e faz qualquer coisa no controle e ganha de mim. Aí eu fico bravo, cara. Eu, filha da puta, vamos jogar qualquer outra coisa que eu ganhe de você. É que sempre antes de quebrar o controle eu lembro assim, puta, eu preciso disso pra jogar, tá ligado? É, foda. Daí, tipo, eu não quebro. Não, eu paro. Tipo, quando eu sinto que tá vindo o sal, eu paro. Exato. Paro. Tipo, tá chegando. É, não. Isso faz muito tempo também. Eu quebrei o controle no 364, entendeu? Faz tempo, assim. Faz eu estava... Eram novas emoções pra mim, tipo, quebrar, tipo, ficar com aquela raiva, sabe? É, hoje em dia, mas eu faço isso do Musa. Eu falo, não. Mas bater na máquina eu já bati. Dá uns tapão assim. Chutar a máquina. Porra, a máquina do caralho. Eu já dei tapão em computador agora, tipo, em videogame não. A máquina, como é que é a citação? Brinque na moral. A máquina não tem culpa do seu erro. Exato. Essa é uma citação que a gente tinha num fliperama. Era. A gente sempre olhava, decorava, sempre. Era nosso mantra, assim. Muito bom. Bem tenso. Arthur Eloy. Novato no hype pós-evo que sou, quero aprender a jogar os joguinhos de luta. É a hora, cara. Essa semana. Acham que o Ultra Street Fighter é um bom lugar pra começar? Claro. Com certeza. Sem dúvida. É fácil e tem bastante gente jogando ainda. É. Vale o investimento no stick arcade ou tradicional controle de PS4? Essa questão eu vou deixar pra amanhã, pra um texto que vai sair na Red Bull. Eu vou deixar aqui de propaganda ainda. Assim, ó, pra um texto que vai sair secreto amanhã, né, Jefferson? É. Muito bem. Muito bem. E devo pegar no PC ou no Xbox mesmo? Cara, onde você quiser, velho. Você tem mais amigo aonde? É, vai ter gente jogando. É, onde exato. For mais feliz. Exato, onde exato. Você for porque mais eu feliz. Tenho nos videogames lá, mas eu jogo mais no Play. Porque a galera do Xbox lá é meio morta. Ninguém aparece mais. É? E no Play, minha lista tá sempre cheia. Então eu jogo lá. Pode crer. Muito bem. Guilherme Kaiser. Qual é o joystick que o Snake Eyes utilizou? É um alguém que acende. Viu? Alguém viu? Eu vi bastante aquele da Razer que você tava aquele dia. O Atrox. Lembra? O Atrox. Eu vi bastante. É, os moleques são todos da Evil Genius e são todos patrocinados. Eles devem usar Atrox pela alguma coisa da Razer. Não. Sei. Cara, eu não vi qual é o... Não viram? Mas é um normalzinho, só que não é original do videogame. É um... Tipo, ele brilhava. Sei. É, aliás, o gamepad do... do Luffy, é um de PS1 adaptado? O que é exatamente? Deve ter adaptador. É. Eu não sei dizer, mas eu gostava de jogar no controle do Play 1, porque ele era mais durinho do no DualShock. O tradicional era mais durinho, No né? tradicional, o controle que não tinha as alavanquinhas lá. Sim, que eu achava ele levinho, com o direcional bem posicionado, assim, achava ele da hora, quando eu tentava jogar nos controlinhos. Pode crer. Muito bem. E o Igor Henrique aqui. quando teremos a volta dos ursinhos de merda? Em breve. Em breve. A gente tá planejando fazer alguma coisa maior com os ursinhos de merda, assim. É por isso que a gente não soltou nada muito grande, assim. Eles voltaram com... Eles voltaram em breve. Sim. É porque eles são muito legais. É, a gente quer fazer alguma coisa muito legal com eles. Coisas em proporções épicas, tá ligado? Merdas gigantes, tá ligado? Exatamente. Esperamos ter respostas em breve em relação a isso. E a última pergunta é de um cara que a gente chama de Ives Aguiar, mas na verdade o nome dele é Alexandre Ives Aguiar Reginaldo. Olá! Louco, hein? Ou seja, além de Ives Aguiar, ele também é Alexandre Reginaldo, cara. Ele já foi presidente do Brasil? Porque... Ainda não. Essa quantidade é da família real, né? É da família real, sem algum dúvida. Algum nome dele já foi, cara. Mas então, respondendo a pergunta Alexandre Reginaldo. Qual é o tipo de carne que vocês mais gostam? Eu gosto muito de aquela porco. Que entra na minha boca. Aquela tá morta. A bem feita. A bem feita. A bem feita. Cara, tem umas vivas, são boas, viu, cara? Tem uns... aqueles... pô, lulas vivo que você come. Você é mó cruel, é louco, cara. É, focou em mó... Chamou o Greenpeace. E a ventosa grudar no bagulho. É gostoso, fio. Mas eu gosto muito de porco e peixe. Gosto muito de porco e peixe. Gosto de peixe cru. Eu não gosto muito de peixe assado. Tem que saber preparar. Eu não piro muito assado também, não. Mas porco é Deus, cara. Porco é Deus. É louco, puta, porque... sabe um que a gente não come muito... No sul do Brasil a gente come bastante. Que é... é cordeiro, cara. Cordeiro é legal. Cordeiro louco. Carne maravilhosa, aliás, cara. Enquanto a gente esperava o Falcão pra vir gravar hoje, comentamos, eu e o Danibas, que nós dois não vamos a uma churrascaria há muito tempo. Meu, eu tava pensando nisso faz muito tempo, cara, quando eu vou numa churrascaria. Eu casei numa churrascaria. E eu não comi, cara. Tá ligado? Cara, isso é um absurdo, cara. É verdade, cara. É verdade. É verdade. Isso é um absurdo. Nós... eu e a minha esposa fomos as pessoas que menos comeram naquela festa. Vamos ligar pra van lá do Prazeres da Carne, eles buscam, cara. É verdade. A gente vai e volta. E se restasfelece lá. Muito bem. Você é daqui numa churrascaria. Vamos for agora. Muito bem. Fechamos, então. Fechou, né? Fechamos aqui este momento crocante, essas porra aí e tal. E foi muito louco, as perguntas são muito legais, valeu por terem mandado perguntas, mandem mais, sempre. Pá. Agora vamos encerrar esse bloco aqui e vamos voltar com o final. Voltamos com o final. It's the final. Daniel, quando você vai comprar um tênis novo pra você? Nunca! A visão que eu tenho deste exato momento é da sola do pé do Daniel. Exatamente, cara. É impressionante isso, cara. Que eu sou um cara bem pé no chão, sacou? Muito bem. Enfim. Eu gostaria de dizer que estamos fechando em 2 horas este podcast. Caralho. Puta merda. A gente não tem jeito mesmo, né, meu? É o Jeff, cara. Somos uns safadões. Jeff. Da outra vez foi maior? Foi bem maior. Foi monstruoso. É. Tudo bem. Dicas. Dicas. Dicas rapidinho. Esse fim de semana... tem tretas. Tem treta. De vários modos e tamanhos. Vários estirpes. Vai ter a etapa... tudo no Rio. Tudo no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Esse fim de semana, 19h20, tem CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends em São Paulo. É verdade. WTC. É verdade. Vai ter a final regional, vai ser lá. E aí na semana que vem, dia 26, lá no Maracanãzinho, vai ter a final nacional do Brasileiro de League of Legends. Exato. Loucura. Vai ser transmitido ao vivo. Uhum. E pra quem quiser ir, também pode ir lá assistir ao vivo. Muito bem. E também no fim de semana que vem, dia 26, tem a Liga GF, né? Que é uma competição que, se não me engano, acho que está na segunda edição, se não me engano. Não sei dizer segunda, também. Eu acho que é a segunda edição. Que de lutinha aí, pra quem tá com saudades do Evo, essa é a melhor oportunidade possível pra... Descontar a ansiedade lá, toda a sua vontade de jogar. Cola lá, eu vou passar mais informações no fim de semana que vem, aliás, no podcast da semana que vem, né? Porque é mais próximo, mas eu vou linkar aqui no post sobre a Liga GF. Excelente, pra não perdermos o costume, é verdade, né? É verdade. Temos também o sempre eterno, maravilhoso e mirabolante... Vigília do Armário. A Vigília do Armário. Sim. Closet Watch. Para os gringos. Para os gringos. A gente vai ter no fim do ano... quarta novembro, temporada, não, é a quarta temporada de Trapped in the Closet. Exatamente. O seriado, a hip hopera estrelada, escrita e cantada, por... e composta, sim, por R. Kelly. O único. Lorde R. Kelly. Lorde R. Kelly. Lorde R. Kelly. Porque se tem alguém que é Lorde nessa vida, além do Byron... É o R. Kelly. Byron. R. Kelly. Lorde R. Kelly. Lorde Byron e R. Kelly. Lorde R. Lorde R. Lorde Kelly. Lorde Kelly. Lorde Vader. Muito bem. Muito bem. E muito bem. Foi muito louco, né? Acabamos. Da hora. Qual foi a música? Qual foi a música? É verdade, a gente ouviu uma música bacaninha, né? Bacaninha. Condizente ao assunto Evo. Opa, pra caralho. Música de treta. Lindo, lindo. É. Foi o quê, hein, gente? Qual que é o nome dessa música? É música de treta. Não, pô. A gente ouviu a abertura do Street Fighter 4, né? O tema original do Street Fighter Vanilla, que é o The Next Door, composta pelo grupo de sei lá o que que é. É uma boy band mais style. Uma boy band de duas pessoas do Japão, que chama Exile. Que é bem legal e tem uma versão americana que chama Invincible. Indestructible. Tá na mesma. É a mesma bosta. Mas a gente prefere a japonesa coisa, porque a japonesa é sempre melhor. Sim. Sim. Muito bem. Então acabamos por aí. Acabou. Toda. Poxa, Jeff, muito obrigado mais uma vez por participar. Eu que participar. Agradeço. Foi um prazer. Novamente. Aproveita e faça o seu merchan. Sim. Merchan. Venda. É. TechPix. TechPix. Então, TechPix. A gente continua aí no playtv.com.br/games. Muito bem. Sempre tem um textinho legal lá pra ler, de alguma maneira. Muito bem. Em algum momento, em alguma ocasião. Tem o Go Game também, né? Que, aliás, o Go Game da semana somos eu e Fernando Muscioli. Sim. Falando de Jojo All-Star Battle. Yes. Muito jogão. Bom. Jogão. Vai ficar na capa por um mês. Legal. Não vou nem tirar nunca mais. A gente gravou recentemente também a mesa redonda. A mesa redonda do Imaginária. Eu. Veio antes, mas é uma mesa redonda que não tem mesa. Eu tentei inovar nesse aspecto. Espero que as pessoas tenham curtido. É uma mesa redonda conceitual. Sobre o Evo, que foi bem legal. É, veio antes, então os comentários, as apostas, todas vieram antes. Então você pode ver que o Saga é um cara que entende realmente do bagulho. E é o. Mandou a gente não entende a porra nenhuma. E logo mais. Mesas redondas vão aparecer por aí com animal. Pessoas convidadas. Legal. Coragem. Muito bem. Bacana. E nós? E nós? Nosso Jabá, bro. Nosso Jabá. Né? É, sempre tenha no seu coraçãozinho, na sua mente aí, o site da Max Rebel. Uhum. Que como vocês puderam ver pela tira de hoje, o Daniel tomou uma flechada no joelho. Portanto, é por isso que o site ainda não saiu. Mas ele está em produção. Ele está em plena produção, ele vai sair em breve. Uhum. Mas antes de sair, você já pode decorar o seu endereço. Com certeza, maxrebel.com. Muito mesmo fácil. Porque já existe. Ele já existe. É só entrar, Max Rebel. .com, tem lá todas as tiras que voltamos agora, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Tem também podcast toda quinta-feira. Uhum. E na primeira terça-feira do mês nós temos a excelente Mix Rebel. Que desse mês, cara, fomos muito elogiados, o pessoal curtiu muito. Foi uma belíssima mixtape. Uma belíssima mixtape. Muito obrigado ao César RV. Cesar V. Que é um grande beatmaker aqui paulistano. Se você ainda não ouviu, corra lá para ouvir a Mix Rebel número 7. Uhum. E ficamos por aqui. Sim. Se você quiser mandar perguntas para o Navio Pirata, você já sabe, hein? É no Convés da Max Rebel. Sim. facebook.com/grupos/convés da Max Rebel. Ou vai lá na busca e digita Convés da Max Rebel, que você acha fácil, não tem mais nenhum outro Convés. E também tem o nosso Twitter, que é o @MaxRebel_, o underline. É importante. É importante. A gente fala um monte de bosta por lá, só colar. Só colar. Só trocar uma ideia. Né? E acabou? É isso? Acabou, é isso mesmo. Fácil. Finalizou o jabá, finalizou os assuntos, finalizou o programa e eu acho que vamos embora pra casa. Vamos embora. Pô, que eu tô com fome, né? Também. De verdade. Churrascaria? Partiu. Partiu churras. Né? Falou, galera. Bicho. Falou, nega. Falou, gente. Don't care.